pensamentos no ar. Vá dizer que a minha paz depende da vontade e da bondade vinda dessa moça em perdoar meus sentimentos, lua. Ora, vá dizer que ela sem mim não tem felicidade, que moça igual não há pela cidade. Mande o recado à minha amada lua, lua. Agora 8h58, que música gostosa, né? Nesse clima a gente vai encerrando o programa. Recado à minha amada com Catinguelê. Você dançou muito essa aí, né, Patrícia Ingo? Não, acho que essa é mais a cara do Anderson. Mais a cara de Anderson, né? Anderson tocava tantã, não é isso, Anderson? É isso aí, tocava tantã. Anderson é o pagodeiro do grupo. Tocou nas rádios também, né? Ô, Patrícia, vambora? Ah, já? A gente volta amanhã pra estreia do Sábado Show com a Carla de Lucas. Verdade, trouxe o seu saco de dormir? Saco de dormir, certinho, a camisa já tá pendurada ali, o Ciro Neves que passou. E hoje tá frio. Tá frio, né? Só uma pizza lá da Detalhes Pizzaria, opa, né? Poxa, hein? Abraço aí pro nosso querido amigo Robert, da Detalhes Pizzaria. Patrícia, vambora? É, né? Fazer quem o quê? Faturou nossos brindes? Fala. Hoje foi o Denilson, de Magé, final do telefone 9771. E Edileide, de Paciência, final do telefone 2681. Vocês têm um prazo de 15 dias corridos para passar aqui na Santa Luzia 651, de segunda a quinta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. Muito bem. Patrícia, obrigado pelo programa de hoje. Valeu. Até amanhã, bem cedinho. Estou ansioso para a nossa estreia com a Carla de Lucas, às 6 da manhã, o Sábado Show. Coloquem o alarme, hein, galera? É isso aí. Valeu, Anderson. E todos que nos ajudaram a fazer o programa de hoje. Ó, me segue aí no Instagram, @ Cristiano Santos do Rádio. E pode votar aí na hora da treta de hoje, tá bom? Olha, vem aí a Voz do Brasil em 96,5 FM. Enquanto isso, você acompanha o Tupi na rede pelo site da Tupi, também pelo YouTube, hoje com Vinícius Gama e Thiago Veras. Logo depois, o Marco Vasconcelos comanda o Giro Esportivo às 10 horas com a verdadeira seleção brasileira do rádio. Eu volto amanhã, se Deus quiser, às 6 da manhã, ao lado da minha amiga Carla de Lucas, para a estreia do Sábado Show, e conto com o carinho de todos vocês. Lembre-se que este dia é único. Nunca mais viveremos outra sexta-feira, 12 de maio de 2023. Portanto, aproveite cada minuto. Fique com Deus, porque com Deus eu também vou. A gente faz rádio com amor e a nossa amizade só dá Tupi. Amiga de toda a norte, da dona de casa e do trabalhador. De dia, de tarde, de noite e de madrugada estamos aí. A Tupi tá ligada em você e você tá ligada é na Tupi. companhia. É tudo feito pra você no amor. Somos todos da mesma família, da família Tupi. A Rádio Tupi vai aonde você for. A gente faz rádio com amor. É. Tá rolando o maior de Titi. Beleza, beleza. O Rio já consagrou. A Tupi é o povo e o povo é Tupi. É isso a aí, gente, meu povo. A gente faz rádio com amor. Super Rádio do Brasil, maior de Titi. Vamos lá. É muita gente ligada, dá favor, nós já ferimos. Todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Gente com a bainha feita, até gente com a calça pescando siri. Todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. É o povo roxo e Milópolis, Nova Iguaçu e também Miriti. Todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. E na Baixada não é brincadeira, tem Madureira, Bangu e Acari. Todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Pode acabar a luz, olha, eu não tô nem aí. O meu rádio tá sempre ligado, Tupi é o povo e o povo é Tupi. Se passa lá no Estácio, lá em Caxias ou no Catumbi, todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Vamos lá! A gente faz rádio com amor, rolando o maior tititi. Beleza, beleza. O Rio já consagrou, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Vai começar mais um show esportivo. Os craques da informação vão agitar geral em todas as plataformas. Tupi na rede. Tupi na rede. Para comandar os craques da seleção brasileira do rádio. Vinícius Gama. Alô, galera da internet, tudo bem? Boa noite! Tá começando agora o nosso Tupi na Rede, desta sexta-feira, 12 de maio de 2023. A partir de agora, muitas informações do esporte no Rio, no Brasil, no mundo, as informações do seu clube de coração, claro, destacando aí os quatro grandes do Rio de Janeiro, já que teremos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que vai começar amanhã, a sexta da competição. Vamos também, por falar em sexta da competição, vamos falar daqui a pouco aí do NBB, também da NBA e muito mais para você no nosso Tupi na Rede até às 10 da noite. Você participa 98018-8880, também através do nosso canal no YouTube, o nosso chat que já tá bombando por aqui, também através das nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook. Daqui a pouco eu detono as primeiras participações aqui para você. No fim do nosso Tupi na Rede, teremos o palpitão da sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na mesa de áudio, Anderson Almeida, ao meu lado, para fazer mais um Tupi na Rede, ele... Tiago Fera! Tudo bem, Tiago? Boa noite para você, tudo certinho? Tudo bem, Gama? Boa noite, um abraço para você, Anderson, para quem tá ligado aqui no programa também. Tiago Veras, bom, antes da gente falar dos times do Rio de Janeiro, já começar a projetar aí a próxima rodada, vamos falar da quinta, né? Sim. Não a quinta da Boa Vista, mas a quinta rodada da Série A do Brasileirão. Quem foi aí, na sua opinião, o time com maior destaque nessa rodada do Campeonato Brasileiro? Bom, acredito que aqui no Rio, Fluminense e principalmente o Botafogo, né, o Thiago? É verdade, o Botafogo faz, ô Gama, uma campanha, acho que a gente pode classificar surpreendente, porque começou muito mal o ano e o time tava jogando mal. Tem algumas mudanças? Tem. Alguns jogadores chegaram, Júnior Santos tem muita intensidade, ele é muito veloz, né? Passada larga, um jogador muito agudo, como a gente fala, que puxa o ataque, vai até a linha de fundo, que finaliza, que corta para lateral, mas também para o meio, mesmo sendo a perna esquerda que não é a forte, finaliza. Então é uma característica que o Botafogo não tinha. É diferente ele do Vitor Sá. Apesar de serem dois jogadores de velocidade, eles têm características diferentes, né, no decorrer do jogo. O Eduardo começou o ano se recuperando de lesão, é um dos principais nomes do Botafogo. Então, o Botafogo cresceu com a melhora de alguns jogadores, a chegada de outros. O Textor admitiu numa entrevista, quando ele veio aqui pela última vez no Brasil, que existia um erro, né, no planejamento, Campeonato Carioca, o que foi dito, o Botafogo faria uma pré-temporada diferente. Tentou peitar a federação, CBF, a CBF mudou um pouco o esquema, né, de classificação, Copa do Brasil, e aí o Botafogo também teve que se adequar, não deu para peitar e levar vantagem, pelo contrário, teve que mudar o seu rumo. E com essas transformações, o Botafogo começa o Campeonato Brasileiro muito bem. Começa ganhando de Corinthians, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro e também o Bahia. Eu citei esses quatro primeiros porque na teoria são, né, times mais fortes, times de mais expressão, de maior qualidade. O Bahia também está se reestruturando com esse início de trabalho de SAF. Então é uma campanha surpreendente. O Botafogo tem que aproveitar essa boa fase, acumular pontos e quem sabe, tendo essa sequência, por que não mais à frente não brigar ou pensar pelo menos que pode brigar pelo título ou por uma vaga na Taça Libertadores América. O início ele é muito promissor e deixa a torcida contente, ao contrário do que o Botafogo vinha produzindo. O Fluminense é um time que hoje está muito bem armado, esquema tático é visível, a sintonia entre técnico, elenco e também a torcida, e começou o campeonato como um dos favoritos. Tá ali naquele bolo da frente, pode muito bem também, lógico, brigar pelo título de campeão brasileiro. Nesse momento em alto o Fluminense, principalmente o Botafogo pela liderança, e o Vasco oscilando e o Flamengo numa posição que todo mundo achava que ele não estaria, mas fazendo por merecer. O Flamengo ainda não se acertou mesmo com a chegada do Sampaoli e continua bagunçado. A gente sempre falou isso aqui, né, Gama? Tem jogadores individualmente para crescer e brigar por algo a mais, mas ainda coletivamente é um Flamengo que não se encontra na temporada, e isso faz com que o time, o reflexo, né, da posição na tabela é a produção do Flamengo. Tá mais lá embaixo e precisa muita coisa para crescer na competição. Cara, vamos lá, vitória, vitória. Mas eu tô aqui em dúvida. Sim. Quem teve, isso também não faz diferença, mas vamos falar sobre isso. Quem teve uma vitória maior, mais significativa na rodada, Fluminense ou Botafogo? Fluminense jogou fora de casa, tudo bem, Fluminense tem um time armado há mais tempo, só que o Fluminense jogou fora de casa com o Cruzeiro, que não é lá essas coisas, mas estava num momento legal, teve jogador expulso no segundo tempo e mesmo assim, né, teve pênalti que muita gente discutiu, mas enfim, foi marcado, o árbitro mandou voltar o pênalti. E mesmo com todas as dificuldades, aqueles acréscimos todos no final, o Fluminense conseguiu vencer por 2-0. E o Botafogo jogou aqui, jogou bem mais uma vez e venceu o Corinthians, 3-0. É difícil falar quem teve uma vitória maior, né, Thiago? Eu entendi a sua pergunta. Eu acho que, no sentido que você fez a pergunta, eu acho que quem teve a vitória maior foi o Fluminense. Por quê? Porque o Cruzeiro começou melhor o Campeonato Brasileiro em relação ao Corinthians. Circunstância de jogo citada por você, teve expulsão e mesmo assim fora de casa, né, num estádio com boa presença de público, bom momento, repito, do Cruzeiro, o Fluminense foi lá e venceu. E a gente já comentou isso aqui no Tupi na Rede, em outros programas, né, da Super Rádio Tupi, o Gama, que o mais importante é: os clubes que são cobrados e que vão estar em cima brigando, obviamente em um determinado momento eles vão tropeçar. É difícil, por exemplo, o Palmeiras perder? É. Time muito certinho, time que taticamente é muito bem ajustado. O Palmeiras é frio, aquele time que vai lá e mata o adversário, às vezes não dá espetáculo. Às vezes não, apesar desse último placar ter sido mais elástico, né? Não consegue resultados assim, mas é um time extremamente frio. Contra o Vasco, por exemplo, estamos perdendo por 2-0, time tranquilo, né? Não é? E aí o Palmeiras, ele consegue resultados a longo prazo. Então o mais importante, por exemplo, no caso do Fluminense foi, teve uma derrota. O Fluminense já foi lá e conseguiu pro Fortaleza, né? O Fluminense depois já consegue se se redimir na competição. O Botafogo, por exemplo, ele vai chegar um momento que ele vai perder também, óbvio. Claro. Ele não vai ganhar para sempre. O mais importante vai ser ter equilíbrio nesse momento de baixa, para que o Botafogo, por exemplo, perdeu um, empatou outro, mas aí já venceu duas partidas em sequência. Isso vai demonstrar onde o Botafogo vai brigar no Campeonato Brasileiro. Obviamente, pontos corridos, quem é mais regular tá lá em cima e vai almejar algo maior. Então, é importante que quando essas equipes, principalmente, que são as favoritas, que estão brigando lá em cima, quando elas tiverem um momento de baixa, de oscilação, que esse momento seja pequeno. Aí sim vai demonstrar quem vai estar na frente, quem vai ser líder, quem vai ser campeão, quem vai chegar na Taça Libertadores da América. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que o Fluminense, por esses fatores, teve uma vitória maior, apesar de considerar que o Botafogo jogou mais contra o Corinthians. Ele teve um domínio maior da partida, se impôs mais ao adversário. Mas, fator casa, com bom público, com o Corinthians muito mal, time totalmente desajustado, né? Eu fiz o jogo ali e a gente percebia em campo que os jogadores do Corinthians, eles não sabiam para onde correr. Eles não sabiam o que fazer direito. O Roger Guedes gesticulava a todo tempo, o Adson gesticulava a todo tempo. A zaga do Corinthians perdida do outro lado, o Coelho falava isso, olha, os jogadores batem cabeça, então... O Botafogo teve, entre aspas, uma facilidade maior em relação ao adversário. E o Fluminense, uma vitória um pouco mais expressiva por jogar fora contra um time que começou melhor a competição pela circunstância do jogo de ter um jogador a menos, ter um homem expulso e precisar da vitória para se reabilitar. Porque se o Fluminense não ganha, já teria uma sequência de maus resultados, correto? Fortaleza, empate com o Vasco. Vem a crítica. É. Você ficaria 3 jogos... sem vencer, somando ao invés de 9, 1. Agora o Fluminense soma 4. Tem a metade. Faz parte, um clássico, mesmo sendo melhor que o Vasco e teve no segundo tempo o domínio do jogo para vencer, empatar um clássico é um resultado na teoria comum, né, de acontecer. E aí o Fluminense já consegue fora de casa contra um bom time se reabilitar. Por isso eu acho que o Fluminense teve um peso maior dessa vitória do que o Botafogo nessa rodada. Bom, e no geral aqui, né, deixa eu também destacar a vitória do Santos, 3-0 no Bahia, na Vila Belmiro, vitória para dar moral para o Peixe, né, próximo adversário do Vasco da Gama. Destacar também a goleada do Atlético Mineiro sobre o Cuiabá. O Cuiabá não tá lá essas coisas, mas o Atlético foi lá e fez o papel dele. E principalmente a vitória do Atlético Paranaense sobre o Internacional no Beira-Rio. 2-0 pro Atlético Paranaense, com direito a 2 golaços, né? O segundo do William Bigode, de cobertura, fazendo um belo gol lá no Beira-Rio. É. E o melhor jogador da rodada? Difícil, né, a gente apontar, mas eu vou apontar aqui, teve o Rafael Veiga do Palmeiras mais uma vez, e o Tiquinho Soares. Tiquinho Soares, é, que foi o melhor jogador de abril, né, eleito pela CBF do Campeonato Brasileiro. Eu vou no Tiquinho Soares, é o jogador que foi fundamental, né? Fez o primeiro gol, gol de artilheiro, tá ali pra isso, pra finalizar. Fez um segundo gol de pênalti, uma responsabilidade. Quem bate e perde é cobrado, quem bate faz, porque todo mundo é muito fácil, né? O Cássio foi na bola, mas ele bateu bem no canto, né? Esse é o detalhe, goleiro pegador de pênalti do outro lado, que é o Cássio. Ele é especialista nisso e vai no canto, toda envergadura, mas ele não consegue fazer a defesa porque o Tiquinho bate com muita precisão, com força e bem no canto, tirando do Fábio. E o Tiquinho Soares, o Gama, às vezes você pode pensar que ele é um pouco sumido do jogo, mas as participações do Tiquinho Soares, elas são cruciais. É um atleta que sabe correr, jogador mais experiente, que já sabe onde ele vai em campo produzir. Ele aparece fazendo uma tabela, ele aparece segurando a zaga adversária, ele aparece abrindo espaço. Então, às vezes, quando o Tiquinho Soares não é brilhante, ele é decisivo. Então, por isso, ele tem essa característica. Além dos gols que agora ele está fazendo, né, em boa quantidade, nesse início é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, um atleta muito experiente que, de fato, comanda o ataque do Botafogo. É uma outra coisa quando está em campo o Matheus Nascimento, óbvio. Quando está o garoto Janderson, também, óbvio. E quando está o Tiquinho Soares. Fazia tempo, se você conversar com torcedores do Botafogo, que estão em êxtase, né? Fazia muito tempo que o Botafogo não tinha um centroavante com tamanha qualidade, experiência e fazedor de gols como é o Tiquinho Soares. É isso aí, com certeza. 9:17. Vamos então começar, né, a rodar aqui com os clubes do Rio de Janeiro, começando pela ordem, né? O primeiro que entra em campo, o grande do Rio, que entra em campo amanhã, o Flamengo, que enfrenta o Bahia 16h lá na Fonte Nova. O Bahia precisa da recuperação no Campeonato Brasileiro, no fim do Tupi na Rede, né, na reta final. Vamos com os palpites da rodada. Mas falando aqui, né, sobre o Flamengo, a delegação viajou para Salvador com dúvida sobre o goleiro titular para o jogo de amanhã. No último treino do Rio, no Rio, aqui nesta sexta-feira, o técnico Jorge Sampaoli não deixou claro se vai manter Matheus Cunha ou se vai voltar com o goleiro Santos. O provável Flamengo, Matheus Cunha ou Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Vitor Hugo, Thiago Maia, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Everton Cebolinha e Gabigol. E aí, Thiago, Matheus Cunha ou Santos aí na tua opinião? Santos bem diferente daquele goleiro que a gente viu no Atlético Paranaense, né? É verdade, quando ele foi contratado cercado de muitos elogios e fez por merecer o que ele fez pelo Atlético Paranaense, mas no Flamengo está sendo criticado pela galera, tem cometido algumas falhas e o Flamengo, que tinha uma deficiência no gol, né, tá esperando o Rossi chegar para, quem sabe, esse poder se firmar. No último jogo, o Matheus Cunha, né, ele foi muito bem, mas também não foi exigido pelo Goiás. Tem um time com um ataque muito inexpressivo, chegou pouco, ameaçou pouco, então o goleiro do Flamengo não foi, digamos assim, avaliado, testado. Foi quase que um espectador. Eu acho que essa decisão é quem está melhor no dia a dia, né? Obviamente ali o técnico vai ter uma tomada de posição junto com o preparador de goleiros. A gente não tem esse acesso para saber ali quem treina melhor, quem, apesar da experiência de um, mais nome em relação ao outro. Mas como tem oscilado e tem sido criticado o Santos pela torcida, é realmente a questão da meritocracia no treino. Quem treinou melhor, quem fez uma semana melhor, quem se concentrou mais, aí é uma decisão da comissão técnica, vai começar jogando em relação ao companheiro, né? Acho que essa decisão é até difícil da gente falar. Mas no momento, eu acho que o Flamengo tende a não usar o Santos. Eu acho que o técnico Sampaoli tende a usar o Matheus. Pela fase, né? É. Pela contusão também. Enfim, vamos aguardar. E esse jogo, ô Gama, é um jogo difícil, tá? O Bahia ainda é um time que oscila. O Bahia é exemplo de Vasco, de Cruzeiro, né? O Botafogo tá, digo isso, num outro estágio. Começou um ano anterior o trabalho da SAF, e por isso hoje a gente já começa a ver certas diferenças. Acaba esse um ano sendo um período determinante, né, pra gente observar um outro tipo de trabalho. O Bahia também tá começando isso lá. E não é fácil você se reestruturar de uma hora para outra. Você tem que tirar uma galera, colocar uma galera, implementar uma filosofia, e é isso que está acontecendo no Bahia. Time de muita tradição, de muita torcida. Campeão brasileiro. Ingressos esgotados. O Flamengo vai enfrentar ali um clima, como a gente fala no futebol, né? Clima hostil na arquibancada, de pressão da torcida adversária. E ganhar na Fonte Nova não é fácil de ganhar do Bahia. Então é um jogo que o Flamengo ainda busca o seu time ideal, ainda busca a formação titular. O Flamengo oscila mesmo com a chegada do Jorge Sampaoli e vai ter um ambiente difícil pela frente, né? Um jogo que para mim é muito complicado de jogar lá na Fonte Nova contra o Bahia. Muita dificuldade pro Flamengo. O Bahia é meio imprevisível aí nessa, não só nas primeiras rodadas do Brasileiro, mas também nessa temporada. 9:21, e o Bahia deve seguir sem o Everaldo, né, atacante, para o jogo de amanhã com o Flamengo. O tricolor encerrou a preparação para o jogo na manhã de hoje. O atacante participou apenas de parte dos trabalhos em campo. Ele também realizou exercícios na academia do centro de treinamento. O provável Bahia para amanhã: Marcos Felipe no gol. Olha ele aí, foi para lá, né, para ser titular, e tá lá, intocável, titular no Bahia. Canu, David Duarte e o Rezende, Jacaré, Azevedo, Tassiano e Matheus Bahia. Temos também ainda aqui o Biel, né? O Gabriel Teixeira e o Arthur Salles. É o time do Bahia para o jogo de amanhã com o Flamengo. É um time mediano, né? Não é um time máximo, mas também não é um time ruim. jogadores aqui conhecidos do futebol do Rio de Janeiro. Esse é o Bahia para o jogo de amanhã com o Flamengo. Deixa eu mandar um abraço aqui para Ana Márcia Sade, dizendo que está na escuta lá em São Paulo, em São Roque, interior de São Paulo. Valeu, Ana Márcia, aquele abraço para você. Também aqui o José Wilson de Souza. Boa noite, Vinícius. Estou em Itaquera, São Paulo, ouvindo o programa. Valeu, abraço para você, José Wilson. Também aqui o Darcy Gomes, participando aqui através do Instagram, mandou aqui a foto. É, uma foto da gente aí, ó. Opa, recebeu aqui, não, sem foto. Ah, então. Boa noite, amigo Darcy Gomes de Coreaú, no Ceará. Torcedor do Mengão, sempre ligado. Um abraço. Valeu, Darcy Gomes. Obrigado aí pela participação. Além dele, claro, aqui o Carlinhos Português sempre participando. Valeu. Deixa eu mandar aqui meu abraço então, Leandro. Vai lá. Vinícius Batista, um abraço pra você. Ele tá ligado em Barra do Piraí, no Tupi na Rede. Um abraço aí, Vinícius. Valeu, outro pra você. Obrigado. É, mandando abraço aqui também pro Marcelo Menezes. Valeu, um abraço. Também aqui agora no Facebook. Quem manda aqui, um beijo também para Fafá Mondaiene, aqui o Marcelo. Boa noite, Gama e Thiago. Pergunta para o Thiago, com mais essa vitória contra o Corinthians, o Botafogo vai brigar pelo título brasileiro ou ainda é cedo? O Geraldinos e Arquibaldos também sempre participando. Ainda é cedo, né? Eu acho, mas a pergunta é para você. É, porque ninguém esperava que o Botafogo fosse fazer esse início de campeonato brasileiro, até pela performance, repito, no início do ano e no campeonato estadual. Era um time muito criticado, cercado de muitas dúvidas. E aí começa o Campeonato Brasileiro, vence 5 em 5 rodadas, muda completamente o panorama. E mudou o time. A gente sempre comentou isso aqui. Uma coisa a gente analisa em relação ao resultado e outra coisa analisa em relação ao desempenho. Em vários jogos dessa sequência de 15 de invencibilidade do Botafogo, o time não vinha tendo desempenho. Ganhou, mas ganhou jogando mal. Empatou jogando mal. Agora é completamente diferente. Quem viu Botafogo e Atlético Mineiro foi um domínio do Botafogo durante praticamente todo o jogo. Uhum. Quem viu Botafogo e Corinthians foi um domínio em cima do Corinthians em toda a partida. Botafogo e Flamengo, o Botafogo adotou um estilo. Foi mais atrás, esperou o Flamengo, que usou uma tática lá maluca, tem usado em alguns jogos aí do goleiro, tá lá na frente, que não usufruiu em nada disso daí, isso não melhorou em nada o jogo do Flamengo. Então você encaixa uma marcação e tenta buscar o contra-ataque. No primeiro tempo, o Botafogo conseguiu fazer um 2-0. E se não tivesse aquela expulsão do Rafael, que ali quase comprometeu todo o jogo, o Flamengo cresceu muito na segunda etapa, o jogo, entre aspas, estava controlado por parte do Botafogo. Então foi um outro, está sendo um outro Botafogo em relação ao que foi o Botafogo no início do ano, agora tendo resultado e desempenho. Se continuar assim e com algumas equipes que estariam mais em cima, mais embaixo, pode ser cedo para falar que o Botafogo vai brigar pelo título, mas por que não acreditar? Por que não sonhar? Por exemplo, o Botafogo tem agora uma sequência, o Goiás fora. Não dá para menosprezar, mas é um resultado que o Botafogo pode, fora de casa, claro, construir. Depois tem um clássico com o Fluminense, aí tende a ser um jogo do campeonato, talvez. No estadual, o Botafogo venceu o Fluminense. Por que não vencer agora também? E aí depois tem o América Mineiro, que é um time pedra no sapato do Botafogo recentemente. Mas por que não vencer o América? Vamos imaginar que o Botafogo consiga, nesses 9 pontos seguintes, uma marca de 7. Ele vai ser ou líder ou brigar ainda pela liderança. A gente vai chegar na metade do primeiro turno praticamente com o Botafogo lá em cima. Se ganhar moral, se ganhar sequência, pode muito bem embalar para brigar. É cedo, é, mas falar que o Botafogo vai ser campeão, a gente não tem como. Mas descartar que o Botafogo vai brigar pelo título, a gente também não pode fazer. É cedo também. Né? Então, assim, pelo que vem apresentando até agora, não é nenhum absurdo, não, a gente falar que o Botafogo hoje é candidato ao título, pelo que a gente está vendo hoje. Sim. Pela sequência, resultado, desempenho. E tem, Gama, uma questão muito importante que ninguém está comentando agora. Daqui a pouco tem uma nova janela de transferências. Então, os clubes podem perder jogadores, podem ganhar jogadores, obviamente, né? Podem fazer contratações, podem reforçar o seu elenco, o time titular, seja lá o que for, e pode perder algum atleta. isso pode ter um impacto. Se o Botafogo, por exemplo, perde ali 2, 3, 4 titulares, seja lá o que for, e não repõe, muda o time. Se o Botafogo não perde ninguém e consegue trazer, perdem, né? vai reforçar a sua equipe. Então, essa próxima janela pode ser também um momento chave de melhora ou piora para determinados times. E isso ter uma alteração no campeonato. Hoje é muito cedo, é muito no início ainda. O campeonato vai terminar lá no fim de novembro, início de dezembro. Mas tudo pode acontecer. É isso aí. Agora, falando aqui com relação a Libertadores, conseguir uma vaga direta para Libertadores, cara, eu acho que o Botafogo tá muito no páreo, muito. Por quê? Não só por ele, mas se a gente olhar também aqui os adversários, ó, tudo bem, tem aqui Palmeiras e Fluminense, que eu acho que são candidatos a título brasileiro. O Atlético Paranaense, acho até que o Botafogo hoje está um pouquinho acima do Atlético Paranaense pelo que ele vem jogando. O quinto colocado aqui é o Cruzeiro. Para mim, o Botafogo tem mais time que o Cruzeiro. O Fortaleza é um bom time. O Botafogo tem totais condições de brigar com Fortaleza. O São Paulo, agora que o São Paulo está conseguindo aí se reorganizar com o Dorival Júnior. Atlético Mineiro até agora não mostrou, bem longe daquele clube que foi, se a gente for comparar 2 anos, né, quando foi campeão brasileiro, inclusive, já tem 2 anos para a temporada retrasada. O Santos, Botafogo acima do Santos. O Grêmio, mal no Campeonato Brasileiro. O Internacional também, com torcida xingando o técnico. Tem bom time, mas tá mal. Não dá pra comparar o desempenho do Inter com o Botafogo no momento. O Flamengo também precisa melhorar com o Sampaoli, vamos ver se vai conseguir. O Bahia, o Thiago já falou. O Vasco, a mesma coisa, tem que melhorar muito. Então, cara, com relação à vaga direta na Libertadores, acho que o Botafogo é muito candidato. Claro, tem que manter aí esse ritmo aí que vem tendo nessas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro. Bom, são 9 da noite, mais 29 minutos. Muita gente aqui participando. Vânia Santos tá dando aqui o placar dela, Corinthians e São Paulo 1-1, é bom placar, tá certo. Maurício Souza, meus amigos, o Si não joga, o campeonato começou agora, claro. Isso é verdade. Mas a gente tem que analisar o que a gente tá vendo até agora também, né? Sim. Claro. Abraços de Colorado Springs. Valeu, Maurício Souza, um abraço para você. Obviamente a gente não tem bola de cristal e não vai saber no futuro. Mas com o que a gente já viu, a gente faz algumas projeções, ou pelo menos algumas análises, do que pode ou não pode acontecer. Essa análise que a gente tá fazendo, ela pode se configurar certa ou errada. Por exemplo, hoje não tem como descartar que o Botafogo vai brigar. Fato. Daqui a pouco pode ser que o Botafogo engrene uma sequência de 7 jogos sem vencer e vá lá para baixo. Ou numa condição intermediária, termine o campeonato, sei lá, no 10º lugar, fora de tudo. E aí o pessoal fala, pô, tá vendo vocês dois, ó, falaram, não sei o quê. É lógico. Mas também, se a gente falar depois de tudo que já aconteceu, vão chamar a gente de engenheiro de obra pronta. Hoje a gente vê o quê? Também. O Botafogo melhorando. Citando o caso do Botafogo, né? Um exemplo. Melhorando, crescendo como desempenho, tendo desempenho e resultado. E você falou muito bem aí quando você foi na tabela, né? Vendo time por time. Se a gente for pegar e for fazer uma comparação, os outros times não estão muito acima, não. Pelo contrário. Ou é a mesma condição, condição inferior. Santos tem condição inferior. Corinthians está totalmente desajustado. O Vasco está um pouco mais atrás. O Atlético Mineiro tem condição de se recuperar, mas também está um pouco desajustado. Grêmio e Inter são cobrados pra caramba. Então, se a gente for projetar vaga e até chance de campeonato, tá ali, cara, tá começando agora, mas tá no bolo, tá pra brigar. A gente não pode descartar que essa possibilidade existe, longe disso. É isso aí. E amanhã também a bola vai rolar, 6:30, Fluminense e Cuiabá no Maracanã. Fluminense aí deve poupar alguns jogadores, já que na terça teremos aí Fla-Flu, né? Primeiro Fla-Flu da fase oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar aqui, né, do tricolor das Laranjeiras, a provável escalação do Flu para amanhã: Fábio no gol, Guga na direita, a zaga com Nino, Felipe Melo e Marcelo na esquerda, Thiago Santos, Lima, Ganso e John Arias, John Kennedy e Germán Cano. É o provável Fluminense para o jogo de amanhã com o Cuiabá. Bom, tá certo. Tá certo, né? Até porque o Cuiabá não tá lá essas coisas, tomou goleada em casa pro Atlético Mineiro. Eu acho que a hora de poupar é essa, até porque o Fluminense tem um jogo importantíssimo na próxima terça-feira. Mais Fla-Flus pela frente, hein, Thiago? Sim, sim. A gente pode fechar o ano com 9 Fla-Flus. Muita coisa, né? Várias competições. Eu acho que tem que poupar mesmo, Gama. Mais pensando no Fluminense do que como você falou em relação ao Cuiabá. Com todo respeito ao Cuiabá, o time é muito mais fraco e a tendência é perder o jogo. Se isso vai se concretizar ou não, a gente vai ver quando terminar a partida. Mas antes de começar, a tendência, a lógica seria o Fluminense, mesmo poupando, vencer o Cuiabá. Mas eu digo que é certo nem com relação a isso, é pensando no próprio Fluminense. Depois tem o que pela frente? Copa do Brasil, Flamengo. Vai ser um grande jogo, que vai exigir muito fisicamente. É um adversário, né? O principal rival vem de uma rivalidade acentuada nos últimos anos em decisões de campeonato. Fluminense levando a vantagem e uma hora o Flamengo vai querer se vingar. Sim, né? Olha, querer ele já tá querendo há um bom tempo, hein? Vai querer pelo menos reverter o resultado e, né, vencer e passar. Tirar um adversário, né, um grande adversário na briga pelo título da competição. Então, o espaço de recuperação de um jogo para o outro é muito curto, mesmo sendo aqui. E uma hora isso vai pesar, vai estourar fisicamente determinados atletas. O Diniz já falou isso lá atrás, né, numa entrevista coletiva. Comigo vai ser assim, eu vou perguntar ao jogador e, logicamente, vou usar todos os dados da comissão técnica, do departamento médico e da fisiologia. Essa parte técnica hoje do futebol aponta, ó, Diniz, tem determinado jogador que é A, B, C, tá desgastado. Ele tá mais sujeito a ter uma lesão do que outro. E aí você faz uma análise com o cara, você tá sentindo, tô desgastado, tal, então não vai. O Fluminense vai fazer isso ao longo do ano. E veja um jogo que pode ser feita essa análise no sentido de poupar, repito, não para menosprezar o Cuiabá de achar, ah, isso aí é fácil, e aí causar uma surpresa. Numa derrota, um empate do Fluminense. Não, mas digo mais pelo próprio Fluminense. Porque tem um clássico e depois vai ter outro clássico, que é contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro na sequência. Mais um jogo que vai exigir grama sintética, né? Vai ser o mando do Botafogo, vai ser no estádio Nilton Santos. O Botafogo tá mais habituado do que o Fluminense. É uma condição de gramado que a bola corre muito mais. O Botafogo tem demonstrado até um crescimento também nesses jogos, sabendo explorar muito bem essa questão da grama sintética, da velocidade. Momento ideal agora é esse. Tem que preservar. Tomara que o Fluminense consiga o resultado e que depois não venha nenhum tipo de crítica. Poupou, tá vendo, tal. Não, tem que fazer, cara. Uma hora o time vai ter que fazer. A comissão técnica vai ter que optar. E o jogo certo é esse. Não dá pra botar agora e depois poupar em outra ocasião. Os jogos com Flamengo e Botafogo são, na teoria, mais difíceis e mais importantes do que esse agora contra o Cuiabá. Claro, lógico. E outra coisa, amanhã também eu nem entraria com o Cano, né? Com o Germán Cano, eu entraria com o Lelê. Com o Lelê? Cara, ele joga tão pouco, né? Ele joga, entra mais no segundo tempo. Então, mas dentro dessa questão de análise do Fluminense, se você vê lá nos números e falando com o próprio atleta que não há um desgaste que indique uma lesão, beleza, o jogador tá apto. Tá apto, né? Mas aí ele pode se machucar amanhã também, né? Pode tomar uma entrada, alguma coisa assim. Então, mas aí dentro desse pensamento ele pode se machucar no outro. Ele pode se machucar até no treino, né? Sim, só que... Se ele tá fisicamente bem, se não há um risco de lesão nessa análise técnica, né? Falando sobre o Cano, da parte médica, da fisiologia, usando toda a tecnologia hoje fora, né, do futebol das quatro linhas, e se ele dá o ok, aí eu acho que tem que usar. Se existe alguma possibilidade de lesão, correr o risco, aí não, esquece, tira. Eu acho que é nisso que o Fluminense está se baseando para botar esse time em campo, por exemplo, e poupar quem tem que poupar. É isso aí. Olha, o Pipoca do Carmo. Pipoca. O recado que eu deixo pros torcedores do Botafogo, cuidado porque refrigerante de 2 litros, depois que abre, perde o gás. Pipoca aqui de Boston, nos Estados Unidos. Adoro esse programa, ou melhor, adoro a Rádio Tupi. Pô, mas o programa também, né, o Pipoca? Valeu, obrigado aí. Mas em compensação, ô Pipoca, quando você tem um refrigerante de 2 litros, se você juntar 5 pessoas, ele no almoço vai todo. Não corre o risco de perder o gás. É isso aí. Tem muito ainda, né, desconfiança, não só, claro, por parte dos rivais, que tem aquela torcida contra, que é natural, lógico, e faz parte, mas eu acho que de uma maneira geral ainda tem, não sei se uma vontade é o termo certo, mas um pé atrás, uma incerteza ainda com relação ao Botafogo, entendeu? Será que mais uns 5 jogos o Botafogo na liderança ou na vice-liderança aí já muda, Thiago? Talvez sim. Porque você avança no campeonato, você vai ter mais credibilidade com sequência, né, de rodadas. Talvez sim. Talvez a galera tenha, assim, hoje um pensamento de esperar um pouco mais o desenrolar do campeonato brasileiro para avaliar em qual posição o Botafogo vai chegar brigando, né? Se vai ser título, se vai ser Libertadores, se depois vai ser Sul-Americana, se vai cair, se é só início, se é fogo de palha, se o time melhorou mesmo. É, eu acho que o tempo vai dizer. Hoje, a gente não pode descartar. Mas o tempo vai dizer, com certeza. Porque na teoria, o que a gente imagina? Que o Palmeiras vai estar ali. Que o Fluminense vai crescer, vai estar ali. Mesmo o Fluminense estando... É o Palmeiras e Fluminense, né? Estando atrás do Botafogo. Sim. Que o Flamengo pode crescer, pode estar ali. É. Que o Internacional tá mal hoje, pode crescer, pode brigar naquela região. É, enfim, é acho isso que a gente pelas imagina, pelas últimas, né, campanhas também do Botafogo, começo de temporada, isso aí acaba também contribuindo, né? Mas a campanha do Botafogo no último campeonato brasileiro foi de um crescimento da metade pro fim, né? Tanto que o Botafogo, ele flerta com uma Libertadores e acaba tendo Sul-Americana. Time que foi muito bem fora, mas não tão bem jogando no Nilton Santos. Isso, tem esse problema. Agora já tem um fator contrário, né? Você pode ver que desde que o estádio foi reaberto, o Botafogo em casa, ele tá conseguindo bons resultados em sequência. Então o tempo vai dizer. É isso aí, voltando aqui ao Flu, né? Jogo com o Cuiabá, a provável escalação do adversário do Flu. Tem o Walter no gol, né? Ex-Corinthians. O Fluminense também teve aí um certo momento interessado naquela época no Walter, mas ele acabou seguindo o caminho dele e hoje está no Cuiabá. Matheus Alexandre, o Mateuzinho, Marlon, Alain Pereu e Patrick Calmon, ou Patrick Calmon, né? Ranieri, Ronald, Pablo Capellini, Jonathan Cafu, Wellington Silva e também o Daverson. É, amigo, o Daverson continua lá no Cuiabá. É, com todo o respeito ao Cuiabá, mas o herói do título do Palmeiras, da Libertadores do Palmeiras, né? Recente aí, a Libertadores conquistada pelo Verdão, o Daverson. Achei, né, que o Daverson fosse durar mais tempo no Palmeiras ou pegar um time maior, mas tá lá no Cuiabá o nosso Daverson. Boa sorte pra ele, né? E o Cuiabá faz um péssimo início, né, de campeonato. Muito ruim. Por exemplo, é a mesma coisa que a gente projeta em cima, a gente projeta embaixo. Ah. Hoje, pelo que a gente está vendo de futebol, o Cuiabá é candidato a ser rebaixado. O Coritiba está muito mal. O Goiás está muito fraco. Agora, essas equipes podem melhorar. O Curitiba estava ameaçadíssimo de rebaixamento. América Mineiro, eu acho que ainda vai sair dali. Então, o América tá mal, mas é um time que vem tendo regularidade nos últimos anos. O trabalho do Wagner Mancini lá é aprovado. Tem condição de sair do rebaixamento e começar a figurar numa outra parte da tabela. Mas também tá na hora de reagir, né? Não pode ficar demorando tanto. Daqui a pouco você não consegue mais sair. Porque quando você tem um psicológico de que tem que fazer a obrigação de fazer o resultado, ao invés de você levar o campeonato com uma naturalidade, é diferente. E aí o América Mineiro, se agora não começar a pontuar, brigar por uma outra parte na tabela de Sul-Americana, por exemplo, até mesmo de uma Libertadores que vem disputando com frequência, aí vai ser briga para não cair. Mas nesse momento, você vê, o América que tá mais embaixo é o Lanterna, não é? O América é o Lanterna com 1 ponto, o Curitiba tem 2. Então, a gente, mesmo o América sendo Lanterna, imagina que ele vai escapar para uma outra condição. Mas imaginamos que nesse momento, pelo futebol apresentado, Curitiba, Goiás, Cuiabá vão estar no rebaixamento. É, Curitiba muito fraco, muito mesmo. 9:42, algum problema, alguma novidade, provável time do Botafogo pro jogo com o Goiás, ou Thiago? Ô Gamba, não tá certo ainda, mas também pela questão do desgaste, né, da próxima semana, o Botafogo vai ter o Atlético Paranaense fora, Copa do Brasil, e reclamou muito ano passado do gramado sintético lá, que é diferente da composição do sintético do Botafogo, depois tem o clássico com o Fluminense. Então, pela batida e pelo que vem pela frente, existe uma possibilidade forte de ser um time misto ou um time reserva. E aí, o Botafogo bem modificado contra o Goiás. Essa é a possibilidade de momento. Vamos ver se isso vai se confirmar ou não. Beleza. É, daqui a pouquinho também informações do Goiás, aqui no nosso Tupi na Rede. Deixa eu mandar um abraço aqui para essa galera. Valeu, Marcelo Gonçalves, abraço para você. O Carlos Fernando Perrone. Vinícius Gama, mande um abraço para o meu tio torcedor rossoneiro na Itália, o Giuseppe. Valeu, abraço para ele. Achou que eu ia ler o sobrenome, né? Tenta outra aí, irmão. Vale. Ih, rapaz, não caiu. Não, é difícil. O Gama é sagaz. A galera esperta. Tem que criar coisas novas e tal. Tem que criar aquele nome novo. É, rapaz. Maurício Souza, o Bota perde pro Goiás e Palmeiras atropela o Bragantino. Palmeiras primeiro neste semana. É, também aqui a Vânia Santos, valeu. Zé Gringo Cover do Roberto Carlos. Mande um abraço para o Edmilton. Edmilton Locutor. Saudações tricolores, valeu. Ah, sim, é. É, um abraço também aqui para o Carlos Alberto, valeu Casal B, abraço para você. De nobre, aqui legal. O Luiz Hamilton. Luiz, não é o Lewis não, esse aqui é o Luiz. Luiz Hamilton. É, meu amigo, valeu Mosquito Fofoqueiro, aquele abraço para você também. 9:44, falando também de Vasco, né, rapaz? É, o Vasco conseguiu aí um efeito suspensivo. E o Maurício Barbieri vai comandar o time no jogo com o Santos em São Januário no próximo domingo. Muita gente aí reclamando, né? Alguns torcedores do Vasco reclamando do Maurício Barbieri, mas não sei se... Acho até que não. Se o Maurício Barbieri é o culpado aí pelas últimas atuações do Vasco no Campeonato Brasileiro, e também não adianta, né? Esse negócio de ficar trocando técnico toda hora. É. Não adianta. Mas o Vasco, eu tô achando excessivo demais a maneira como o Vasco se defende. Você tem uma filosofia, porque, como disse o Barbieri, de reconhecer a limitação que tem no elenco, de algumas peças para poder escalar e trabalhar em cima disso, ok. Agora, parece que o Vasco tem um medo excessivo, joga muito atrás. O Vasco tem dificuldade hoje para construir. É mais, por isso que muito torcedor do Vasco faz o seguinte comentário: tem mais preocupação quando o Vasco pega um time que é, na teoria, mais fácil de vencer do que um maior, do que um grande time que vai jogar melhor. Porque ali o Vasco consegue se fechar e usar contra-ataque. Quando o Vasco tem que construir, como foi diante do Bahia e tudo mais e tal, até mesmo fora contra o Coritiba, o Vasco tem uma dificuldade. Mesmo nesses jogos de contra-ataque, por exemplo, contra o Fluminense, o Vasco ficou muito atrás. Muito atrás. Quando fechou o primeiro tempo 1-0 o Vasco, eu sabia que o segundo tempo ia ser do jeito que foi. É, o Vasco tem muito pouca oportunidade ofensiva. Quando você tem um propósito de se fechar e jogar em contra-ataque, pelo menos você tem que incomodar o adversário. Senão ele não se sente ameaçado em nenhum momento, vai pra cima, como foi o caso do Fluminense, só não ganhou porque Deus não quis, né? Porque o Fluminense teve várias oportunidades para fazer ali um 2-1 e até mesmo um 3-1. Então é uma metodologia hoje, o Vasco vai ter que jogar assim, reconhecendo a limitação que tem. Esse momento da SAF, repito, torcedor do Vasco, calma, paciência, porque da noite pro dia você deixa de ser pobre, mas não fica rico. É um abismo entre você ter um elenco como, por exemplo, tem o Flamengo e tudo mais e tal, mas não ter aquilo que o Vasco tinha anteriormente na Série B. A transformação, ela é gradativa. O Vasco ainda não vai conseguir jogar de igual para igual. Agora, não pode ser tão medroso assim. Tem que armar um jeito de atacar um pouco mais o adversário para parar de sofrer praticamente o jogo inteiro. Senão o Vasco nessa batida não vai aguentar uma boa performance no campeonato. Muito bem, 9:46. Beleza, galera. Então, como prometido, né? Vamos então à nossa reta final aqui do nosso Tupi na Rede desta sexta-feira. E claro, né? Não poderia deixar de ser, né, Thiago? Vamos então aos palpites. Vamos lá. Para os jogos da sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É, meu amigo, 10 jogos, partidas amanhã e também no domingo. Começando então com o jogo de amanhã, vamos aqui pela ordem, 16h, Fonte Nova, Bahia e Flamengo. Jogo meio complicado, hein? E jogo, eu não vejo favoritismo para nenhum dos dois lados, não, cara. Porque o jogo é lá. O Flamengo tem mais time que o Bahia. O Bahia também é um time que oscila, né? É, um time de altos e baixos nesse campeonato brasileiro. Tomou de 3 do Santos. Complicado. Vai, começa aí, Thiago. É, porque o Bahia também tá num processo de reestruturação com a SAF, né? É, tirar jogadores, colocar um elenco praticamente inteiro, novo. Então, isso é um momento de turbulência, até que o trabalho ganhe uma consolidação maior. E tomou umas surras aí no começo da temporada, né? Tomou, vinha mal, melhorou. Agora o Bahia, por exemplo, é fora, venceu o Vasco, depois perdeu pro Santos. Né? Então, está oscilando muito ainda. Mas estádio cheio, lotado, ingresso esgotado, em casa o Bahia complicado. Eu vou no empate, 1-1. É, o meu placar. Um empate. Bom, eu vou torcer pro futebol do Rio, claro, torcer para o Flamengo, mas acho que vai dar empate. 1-1. Bom, 6h30 no Allianz Parque tem Palmeiras e Bragantino. Cara, e esse Palmeiras não perde ponto, hein? Palmeiras não perde, aliás, como todos os campeonatos, né? Os últimos campeonatos brasileiros, Palmeiras dificilmente perde no seu estádio, então, complicado. Eu vou dar aqui o meu placar, vou começar. Palmeiras 2-0. Eu ia botar 2-0 também, acho muito favorito. Vou botar então 3-1. Bragantino também é um time que tá instável demais. 3-1 Palmeiras. É isso aí, Palmeiras que é o vice-líder, o Fogão tem 15, o Palmeiras tem 13 pontos, o Flu é o terceiro com 10. Bom, continuando aqui, 6h30, Maracanã, Fluminense e Cuiabá. Já destacamos aqui mais cedo, né, Fluminense? Demos aqui a provável escalação, Fluminense sem vários titulares, poupando jogadores, já que tem compromisso na terça-feira pela Copa do Brasil diante do Fla. Começa aí, Thiago, Fluminense e Cuiabá. É, o Fluminense eu acho que faz certo, né? A gente já debateu isso aqui. Acho também não precisa de todo respeito ao Cuiabá, tanta coisa assim, Cuiabá tá muito mal nesse início de campeonato brasileiro. Mas aí, como é um time um pouco modificado, tudo mais e tal, eu vou para um 2-0 Fluminense. 2-0, eu vou. Seria também um bom placar, mas eu vou de 2-1. Mesmo poupando jogadores, mas falamos aqui, né? Mesmo com um provável time, sem vários titulares, eu acho que dá Fluminense. O meu placar é 2-1. Último jogo de amanhã, 21h, Mineirão. A gente falou aqui do Bahia, né? Que tá oscilando. Dois times também que estão oscilando muito nessa temporada. E nesse brasileiro: Atlético Mineiro e Internacional. É, mais Mineirão. Até o Inter, né? O Inter mais ainda. O Atlético ainda conseguiu ser campeão mineiro, apesar de muita gente desvalorizar o estadual e tal. O Inter tem uma temporada até agora de muita crítica. Cara, muitos xingamentos aí pro Mano Menezes, né? Na derrota pro Furacão. E o time do Inter não é ruim, né, Gama? Tem alguns bons jogadores, jogadores de frente. Fizeram uma temporada passada boa, alemão. Wanderson, Pedro Henrique, não é isso? Tem lá o Alan Patrick no meio campo, o próprio Maurício, que, né, o Inter viu o jogador envolvido aí numa suposta jogo de esquema de aposta, né, tá sendo investigação e tal, mas o Inter bancou, falou com o atleta, ele vai jogar, vai estar relacionado e tal. Vem sendo um dos destaques, né, do time. Fez 2 gols contra o Flamengo, não foi isso? Isso. Ou pelo menos fez o gol da vitória, né? Fez o gol da vitória, aquele golaço. Aquele... O gol da vitória, isso, contra o Flamengo. Mas em casa eu acho que dá Atlético, eu acho que dá 2-1 Atlético. É. Caramba. Você tá bem de placar, cara. Tem de Pode placar. Repetir. Pode repetir. Vamos lá, 2-1. 2-1 Atlético. Vamos lá, domingo, bola que vai rolar 16h em São Januário, Vasco e Santos. Jogo bem previsível, cara. Olha. Complicado, eu queria dar aqui vitória do Vascão seco, com toda certeza. São Januário vai estar lotado, como sempre. Eu vou começar. Vasco e Santos. Santos venceu na última rodada. Resultado que dá uma moral pro Peixe. Caramba. Vamos lá, vou dar Vasco 2-1, pronto. Eu vou no 0-0. Eu acho que o Vasco está tendo muita dificuldade para construir. Quando pega um time que tem que construir, o Vasco joga mal. O Vasco não consegue ter essa criação. Quando joga mais fechado para sair no contra-ataque e tudo mais e tal, consegue ter uma performance melhor. Eu acho que vai ser 0-0. Beleza, daqui a pouquinho tem um giro esportivo na apresentação do Marco Vasconcelos. Eu voltarei no giro, né? Falando aí dessa rodada, também a classificação, artilharia e muito mais. Prosseguindo aqui, 16h, a Arena do Grêmio, Grêmio e Fortaleza. É, amigo, o jogo é em Porto Alegre, mas o Fortaleza está em melhor momento. Isso aqui eu até coloquei já um placazinho, nas outras situações aí. Começo contigo aí, Thiago. Vai Caramba, lá. É um jogo difícil, né, pra gente poder dar um palpite aqui, porque o Grêmio oscila também muito, mas joga em casa, tem bons jogadores, a qualquer momento pode entrar num caminho aí das vitórias, né? O Renato Gaúcho, você, não sei se você acompanhou, recentes entrevistas coletivas, e ele tem sido alfinetado, né, por alguns colegas lá no Rio Grande do Sul pela performance, e o Renato Gaúcho sempre dando aquela resposta atravessada também pro jornalista. Então, e o Fortaleza bem, mas um jogo complicado. E já freou qualquer tipo de esperança aí pro torcedor. Falou que não vai ganhar Brasileiro, Copa do Brasil. É, já declarou isso. Já disse isso lá, né? Eu vou botar aqui um jogo de muitos gols. 4-3 Grêmio. Pensei que você ia falar 4-4, hein? Não, 4-3 Grêmio. É, meu amigo, 4-3. Vai ser um jogo aberto, muitos gols. Eu acho que vai dar empate. Eu acho que vai dar Grêmio 1, Fortaleza também 1. Vou arriscar nesse aí. É, você quer ganhar sozinho, né? Quer ganhar bolada sozinho. Vou te dar uma bolada, Thiago. Bola de couro. Bom, Itaquerão, 16h. Eu já falei que Corinthians e São Paulo, não, né? Não. Vamos lá, clássico paulista, Corinthians e São Paulo. É, eu tava lendo aí uma torcida organizada do São Paulo querendo bancar a balada dos jogadores do São Paulo se o tricolor paulista vencer lá, quebrar o tabu e conseguir vencer o Corinthians lá. Inusitado isso daí. Eu vejo o equilíbrio aqui. O São Paulo, momento um pouco melhor, mas o jogo é lá. Vai lá, Thiago, começa aí. É, se o Corinthians jogar do jeito que jogou com o Botafogo, e eu pude, tive a oportunidade, né, de ver de perto, totalmente ainda desajustado o Corinthians. É um time que precisa muita coisa pra ficar bom, hein? Olha só, precisa de muita coisa pra ficar bom. Caramba, dá um palpite nesse jogo aí. Eu vou no empate, 1-1. Putz. Cara, eu vou começar o restante aqui. Vou no 0-0. Corinthians 0, São Paulo também 0. É o meu placar aqui para o clássico. Bom, eu vou... Domingo, 6h30, daqui a pouco eu vou aqui no Fogão, mas eu vou aqui primeiro no jogo, tem o América também, América e Cruzeiro. Arena da Baixada, muitos clássicos, hein? Regionais, Atlético Paranaense e Coritiba. É, aqui não dá não, cara. Aqui não dá pra ir no Coxa de jeito nenhum. Atlético Paranaense 2-0. Um placar até barato aí pro Coritiba pelo que ele vem jogando. Como é clássico, né? Vou botar 1-0 Furacão. 1-0, um placar mais apertado. E não sei se o Atlético vai preservar alguém, tem jogo da Copa do Brasil, apesar de que dá, né? Que joga em casa, depois também joga em casa na quarta, então a recuperação é mais fácil de ser feita. Se tivesse que viajar, aí um desgaste diferente, tudo mais e tal, mas clássico é sempre um pouco diferente, eu vou botar 1-0 Atlético. Coritiba, que é sério candidato a rebaixamento, é penúltimo colocado, tem apenas 2 pontos. Independência 6:30, América Mineiro e Cruzeiro. Esse jogo foi semifinal lá, né, de Mineiro, Campeonato Mineiro, foi. E deu América. Foi. É, mas o Cruzeiro tá num outro momento e o América também. O América é último, tem apenas 1 ponto. Jogo no Independência. Vai lá, Thiago, começa aí. Eu acho que o América vence a primeira. 2-1 América. 2-1. É. Aqui eu vou de empate, 1-1. Um para o Coelho, um também para a Raposa. Bom, e vamos fechar aqui, né, o nosso palpitão. Muita gente aqui também participando. 6:30 no estádio da Serrinha, Goiás, enfrentando o Botafogo. É, Goiás e Fogão. Eu vou começar. Eu acho que vai dar. Caramba, eu tô entre o 2-1 Botafogo e o 1-1. Ou 2-2. Mas eu vou de Botafogo, 2-1. 2-1. É, o Botafogo é o líder, né? 100%. Eu acho que vai continuar 100%. Hein? Uma baita campanha nesse início. Pega um Goiás, eu vi de perto também no jogo com o Flamengo, muito fraco o Goiás, precisa de muita coisa pro time ficar acertado, pra continuar ter um bom campeonato pela frente pra tentar se safar de rebaixamento, assim como o Coritiba. O Goiás nesse momento é um time que briga lá embaixo também. Só que tem a questão do Botafogo poder poupar, muda um pouco o quadro e tal. Eu tem acho essa que o Botafogo não. Né, Thiago? Você, a gente até falou isso aqui, né? É. Eu acho que o Botafogo não perde, mas cai o 100%. Eu vou no 1-1. 1-1, tá certo. É, rapaz, eu sei lá. Eu repito aqui, eu não pouparia, não. É, o problema todo, Gama, é o seguinte, a sequência depois, né? É o Atlético fora, num gramado que o Botafogo reclamou muito ano passado. É diferente a grama sintética do Atlético para do Botafogo. Embaixo no Botafogo é uma cortiça, é um pouco mais macia, enquanto o Atlético é raspa de coco, é considerado um pouco mais dura. Então, tem as suas diferenças, apesar de ser grama sintética. E depois tem clássico com o Fluminense, campeonato brasileiro. O Botafogo tem uma sequência pesada. E às vezes você pode perder um, dois atletas aí se você jogar sempre com titular. O Atlético, por exemplo, como a gente falou, joga em casa, depois joga em casa. Uhum. A recuperação é diferente. O Botafogo joga em joga fora. Fora. Pra jogar fora, por exemplo, pra depois jogar em casa. Então, eu acho que tem que poupar. Não tem jeito, não. Acho que a comissão técnica vai fazer essa escolha. Olhando por esse ponto, sim. Olhando por esse ponto, eu concordo, mas se olhar pelo outro lado, de ter que fazer gordura e tal, pontuar cada vez mais, já que o Botafogo tá aí com 5 jogos e 5 vitórias, 100% de aproveitamento, amigo, é seguindo embalo. Mas, enfim. Então é isso. Então, vamos ver quem acerta mais, quem erra mais. É, 1-1, e eu meti aqui 2-1 Botafogo, tá certo, valendo, portanto, uma paçoca na segunda-feira. Valeu então, Thiago Veras, ponto final no nosso Tupi na Rede, até a próxima. Ponto final, agradecendo a todos vocês que participaram através do nosso WhatsApp 98018-8880 e também através das nossas redes sociais e do nosso canal do YouTube, nosso chat que bombou mais uma vez. Galera, tá chegando aí o Marco Vasconcelos no comando do Giro Esportivo desta sexta-feira. A todos vocês, aquele abraço. Família Tupi, a Rádio Tupi vai aonde você for. A gente faz rádio com amor. Tá rolando o maior tititi. Beleza, beleza. O Rio já consagrou. A Tupi é o povo e o povo é Tupi. É isso aí, meu povo. A gente faz rádio com amor. Super Rádio do Brasil, o maior tititi. Vamos lá. É muita gente ligada, da Favuna, Japeri. Todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Gente com a bainha feita, até gente com a calça pescando siri. Todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. É o povo roxo e Nilópolis, Nova Iguaçu e também Miriti. Todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. E na Baixada não é brincadeira, tem Madureira, Bangu e Acari. Todo mundo tá dizendo a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Pode acabar a luz, olha, eu não tô nem aí. O meu rádio tá sempre ligado, a Tupi é o povo e o povo é Tupi. Se passa lá no Estácio, lá em Caxias ou no Catumbi, todo mundo você. Eita, rádio, é nada de boa. É gostosa, não canso de ouvir. Eu me apaixonei quando te conheci. No meu coração quem mora é a Tupi. Eita, rádio, é nada de boa. É gostosa, não canso de ouvir. Eu me apaixonei quando te conheci. No meu coração quem mora é a Tupi. Esportivo. Oferecimento. Lucre com as melhores cotações na betnacional.com, a Bet do Carioca. Giro Esportivo é da Tupi. Marco Vasconcelos. No Rio de Janeiro, 22:03. No Giro Esportivo, a palhinha do Apolinho. Esse empate do Vasco com Curitiba mostrou o seguinte: o Vasco, ele não está mal, mas não consegue ficar bem como eu esperava que ele ficasse. E o próprio treinador com certeza também, porque o Vasco alterna alguns bons momentos com momentos de dificuldade, né? E a gente sente que precisa o time de alguma coisa. Eu tenho na cabeça que alguns reforços seriam importantes, sobretudo um jogador como tinha o Nenê, né, que articulava, que comandava, que dava velocidade, tirava velocidade, cadenciava o jogo. Esse jogador faz muita falta. Tem jogadores muito bons, os meninos são muito bons, a gente vê isso, são promissores. Mas no todo, como equipe, o time do Vasco tem tido alguns tipos de problemas que são problemas naturais numa reconstrução, mas que já por esse momento já deveriam ter sido suplantados, né? E o Vasco continua assim, esse é perigoso, porque está perdendo pontos que não, na minha conta, não deveria perder. Mas de qualquer maneira ainda há tempo para recuperação. O treinador vem batendo diariamente nessa tecla que o time não está pronto, que ainda está em construção, só que a obra precisa acabar, porque o campeonato não espera. Estou no Giro Esportivo, dia 12 de maio de 2023. Boa noite a todos. Vamos juntos até a meia-noite. Na sequência vem o Alexandre Ferreira na Madrugada Viva da Tupi. A partir de agora você pode participar também do Giro Esportivo através do nosso telefone, WhatsApp liberado, DDD 21 980 18 88 80, DDD 21 980 18 88 80. Pode mandar sua mensagem também no nosso canal do YouTube, Rádio Tupi, ao vivo. Eu tô acompanhando vocês aqui, aliás, um abraço para todos que estão nos assistindo nesse momento, para você ligado também no nosso aplicativo e no dial, é claro, 96,5, assistindo através do site tupi.fm. Giro Esportivo está no ar e quero dar boa noite para ele, a fera da Tupi, que tá aqui ao meu lado. Boa noite, sexta-feira. Rapaz, tem um rugido aí. Sexta-feira, né? O leão fica o que fica. Saiu da jaula, né? É, com certeza. Tudo bem, leão? Tudo bem, tudo tranquilo. Sexta-feira começou chuvosa e depois deu uma melhorada, mas a temperatura caiu e vai bastante continuar caindo aí, né? Verdade. Mas em relação aos clubes do Rio de Janeiro nesse campeonato brasileiro, a gente pode dividir em dois: o além e o aquém. Além das expectativas, está o Botafogo, né? Boa. Surpreendendo a todos e jogando muito bem, um time muito bem armado e ganhando seus adversários com, né, com total e absoluta consciência no jogo, sabendo controlar o jogo, inclusive. E aquém, o Fluminense está na dele, está fazendo o que se esperava que fizesse também. Não está nem além nem aquém. É o que está fora do ponto aí. É. Agora, o Flamengo está muito aquém em relação ao seu elenco. O Flamengo não consegue se acertar fisicamente, são vários jogadores que fisicamente não estão bem. Taticamente, o Sampaoli não conseguiu ainda fazer com que os jogadores entendam o que ele está querendo ali, ou os jogadores não sabem fazer, ou não conseguem fazer. Eu sei que não está havendo uma sintonia entre o técnico e os jogadores, né? E o aquém também, o Vasco. O Vasco está em formação, vai jogar mais para ficar ali no meio de tabela e tal, mas o início do Vasco está preocupando os seus torcedores. Por quê? Porque pode causar um problema psicológico. O Vasco está mais perto da zona de rebaixamento do que na classificação aí para a Libertadores. Então, se o Vasco não começar a se recuperar e se afastar da zona de rebaixamento, na torcida vai ficar aquela apreensão que, se passar para dentro de campo, aí mesmo que piora tudo. É isso aí, já a gente vai resenhar muito ainda com o Rubem Leão na sequência do Giro Esportivo. Tem muitas informações também sobre a situação que explodiu aí no início da semana, as apostas, as manipulações, muitos jogadores envolvidos, a quadrilha com muitos já presos também. A gente vai tratar desse assunto também aqui no Giro Esportivo, que tem na mesa de áudio João Tavares Júnior, na central técnica e gravações o Anderson Almeida e na produção e coordenação o Lucas Maciel. 22:08, vamos girar geral. Girando geral. Primeiro falando do Flamengo, que amanhã enfrenta o Bahia, 16h na Arena Fonte Nova em Salvador. E até em cima do que falava o Rubem Leão, esse momento aquém do Flamengo na classificação do Campeonato Brasileiro, time que vinha de 3 derrotas consecutivas, inclusive, conseguiu vencer o Goiás na última quarta-feira no Maracanã e com isso fez 6 pontos, fez 2 vitórias, tinha vencido o Coritiba na estreia da competição. Ou seja, o Flamengo tem 6 pontos conquistados com 2 vitórias, ambas em casa. Fora de casa ainda não venceu. Enfrentou o Botafogo como mandante num clássico que foi no Maracanã, aqui mesmo no Rio de Janeiro, e aí perdeu fora de casa para o Internacional e para o Atlético Paranaense. Os 2 jogos de virada, aliás. Internacional no finalzinho, quase na última bola do jogo, e para o Atlético Paranaense no último fim de semana lá na Arena da Baixada. E amanhã, portanto, o Flamengo tem a oportunidade de vencer pela primeira vez nesse Brasileiro fora de casa, jogando como visitante. Para isso, o técnico Jorge Sampaoli tem a volta do Gabigol, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo contra o Goiás no meio de semana. Tem a volta do Thiago Maia, que saiu com um desconforto incômodo lá contra o Atlético Paranaense. Por isso, não jogou no meio de semana, mas já está de volta. Ainda não tem o Gerson, que embora tenha voltado a treinar, não foi relacionado para esse jogo. O Flamengo vai prepará-lo um pouco mais para terça-feira, primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense. E é um time que não deve ser tão modificado ao contrário do que vinha acontecendo nas últimas partidas, até porque venceu e bem o Goiás na quarta-feira. Então a tendência é que o Gabigol entre na vaga do Pedro, isso aí já é certo, o Thiago Maia retorna à equipe titular, e aí o garoto Vitor Hugo deve sair do time. E fica a dúvida no gol, e é essa bola que eu queria levantar para o Rubem Leão. Santos vinha sendo muito criticado, levou aquela pancada e aí não foi para o jogo de quarta-feira, não foi colocado pelo técnico Jorge Sampaoli, até por uma precaução, mas obviamente aproveitando também um momento que não era tão bom, e o Matheus Cunha ganhou uma nova oportunidade e foi bem, recebeu elogios de todos. E a dúvida do Sampaoli principal, claro, para a gente, né, publicamente é essa, ele já deve ter definido essa altura do campeonato, vai decidir no máximo amanhã, pela manhã, Santos ou Matheus Cunha? Quem você escalaria, Leão? É, a situação do Santos, a contusão foi um de menos aí, já está ultrapassado, já não é pela contusão. Só aproveitar o ensejo, né? Aproveitar o ensejo, que ele ficou de fora e tal, e vinha realmente falhando. O goleiro tem que, primeira coisa que o goleiro tem que passar para o time é confiança. O time que joga o goleiro, sem ter confiança no goleiro, não vai lugar nenhum, porque fica todo mundo preocupado em não deixar chutar e tal. Então, já que aconteceu isso aí, eu experimentaria mais o Matheus. Né? Daria uma sequência para ele. Uma sequência para ele, para ver como é que ele se sai também. Porque esse negócio é muito bom num jogo, no meio tempo de um jogo, é porque o outro tá mal, né? É porque às vezes você entra porque o outro está muito mal. Não é que você esteja muito bem também. Então, para você saber se está bem, você vai ter que entrar no lugar para jogar. Tem que provar. É. Então, é que o Matheus vai ter que entrar agora e provar. Num campo, né, fazendo defesa e tal, que pode ser o titular. É isso aí, vamos ver o que vai fazer o Jorge Sampaoli, portanto, na escolha do goleiro titular do Flamengo amanhã, Flamengo e Bahia, 16h, aqui na Tupi, na Arena Fonte Nova, em Salvador, com a narração do Luiz Peni, do Garotão da Galera, comentários do Apolinho Washington Rodrigues e toda a seleção brasileira do rádio. Amanhã também tem na rodada, iniciando, da Série A, Fluminense e Cuiabá, jogam às 18h30 no Maracanã. E o Sérgio Guimarães vem com informações do Fluminense que terá mudanças, desfalques e enfrenta o Cuiabá em busca de mais um bom resultado nessa sequência do Brasileirão. Alô, Sérgio. Fluminense! Ô, Marco, o Fluminense encerrou sua preparação visando o compromisso de amanhã contra a equipe do Cuiabá. Esse jogo é às 18h30 no Maracanã, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense que vem de vitória sobre a equipe do Cruzeiro no meio de semana, realizou uma boa partida, está na terceira colocação, ou seja, Fluminense dentro do G4. Mas a notícia ruim desta sexta-feira foi passada pelo próprio clube. O lateral e volante Alexander teve a lesão confirmada pelo clube, foi detectada a lesão de ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O Fluminense não confirmou como será o tratamento ao jogador e quanto tempo ele vai levar fazendo este tipo de tratamento. Se o clube optar pelo tratamento convencional, sem cirurgia, pode ser de 45 a 60 dias. Mas como ele é um jovem jogador, pode esse tempo diminuir, dependendo, evidentemente, de todo o trabalho que será realizado com ele. Vale lembrar que nós temos lá um grande departamento médico, fisiologistas e, principalmente, um cara chamado Nilton Petrone. Se o técnico Fernando Diniz não vai poder contar com o Alexandro, ele vai manter Marcelo e Felipe Melo. Marcelo na lateral esquerda, o Felipe Melo na zaga, mesmo tendo terça-feira o jogo contra a equipe do Flamengo. Havia até possibilidade desses dois jogadores serem poupados. Para a vaga do Alexander, ele vai escolher o Thiago Santos, que recentemente foi contratado ao Grêmio. O jogador tem entrado às vezes, não tem agradado muito ao torcedor, tem jogado também pouco, e Lima, que será recuado para a posição do André. Sendo assim, a tendência é que os dois jogadores, tanto o Thiago Santos quanto o Lima, eles façam o setor de meio campo com o Ganso, chegando o Arias, e no ataque o John Kennedy, que já cumpriu suspensão, ao lado do Cano. Uma provável escalação: Fábio, Guga, Felipe Melo, Nino e Marcelo, Thiago Santos, Lima, Ganso, Arias, John Kennedy e Cano. A tendência é essa formação para amanhã. Marco. É isso, amanhã 18h30 no Maracanã, Fluminense e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Fluminense com alguns problemas. Vai ser um jogo pra gente medir o quanto o Fernando Diniz é bom com o Leão. É, porque ele não vai contar com vários titulares. Conseguir fazer esse time jogar, esse time rodar. E jogadores que não estão totalmente entrosados ainda, como é o caso do Thiago Santos. Né? O Lima tá jogando fora de posição. Vai apelar para o John Kennedy também, formando lá na frente. Então vamos ter um Fluminense diferente no setor de meio de campo. Né? Inclusive o Alexander estava jogando muito bem. Tanto parado agora, tanto, né, como volante, como lateral. Talvez o Lima agora passe a ser realmente mais aproveitado até nessa função de segundo homem, porque quem que vai entrar ali, né? Exato. Martinelli também ainda não voltou, né? Tem o Martinelli. Também lá, quer dizer, com o que pode contar agora o Fernando Diniz é curto, né? Tá faltando jogador aí para ele poder ter opções de mexer. Então vamos ver como é que o Diniz vai se sair com esses jogadores aí jogando talvez pela primeira vez, né? Essa formação, esses 11 vão entrar em campo ao mesmo tempo. É isso aí, amanhã Fluminense Cuiabá, 18h30 no Maracanã, com Jota Santiago, locutor show que emociona a galera, Heraldo Leite nos comentários e toda a seleção brasileira do rádio. O Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, é assunto agora aqui no Giro Esportivo. Alô, Thiago Veras. Alô, Marco, amigos do Giro. Botafogo vivendo grande fase, 5 vitórias em 5 rodadas, 100% de aproveitamento na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Vencendo, por exemplo, o clássico com o Flamengo, além de São Paulo, Corinthians e também o Atlético Mineiro. É a melhor campanha na história do início do Botafogo, repetindo até um feito que o São Paulo conseguiu em 2011, com 5 vitórias nas primeiras 5 rodadas do Brasileirão. Para o lateral esquerdo, Marçal, a palavra em destaque nesse momento é trabalho, o que resume esse início de campeonato brasileiro do time alvinegro. É trabalho, isso tem colocado falado isso todos os dias, né, durante a semana. A gente continua trabalhando, a gente sabe que a gente melhorou bastante desde o início da temporada, trabalhando, então é essa palavra que a gente continua na cabeça todos os dias, é trabalho, e a gente tem muita coisa para melhorar ainda. A gente sabe que o campeonato é longo, tem muitos clubes bons, tem muita coisa para fazer ainda. Tá aí o Marçal. O Botafogo nesse momento tem o segundo melhor ataque, atrás apenas do Palmeiras, 15 contra 12 gols. Tem a segunda melhor defesa, atrás somente do São Paulo, empatado com o Fortaleza. O Botafogo sofreu 4 gols, o São Paulo 3. Tem melhor saldo 10 e também um artilheiro, que é o Tiquinho Soares, com 5 gols marcados. Marco. Tá certo, Thiago Veras. A palavra é só trabalho ou quais são as outras palavras aí para esse bom momento do Botafogo, Léo? É, não é trabalho, é o que ele quer dizer com o treinamento, dedicação, isso tudo aí. Mas o Botafogo está jogando muito bem. O Botafogo tem um bom sistema defensivo, à exceção do lado direito em relação ao apoio. O Botafogo ali não acertou. Vários jogadores tiveram ali. Me parece que é o de Plácido, ele está se acostumando, está se entrosando mais e está crescendo um pouco. Jogador experiente também. É, vamos esperar mais um pouco aí. E o Júnior Santos está muito bem ali na frente, né? É, ele mostrou que está evoluindo, pelo menos. Então já é um problema a menos até para o Botafogo. Em relação aos jogadores do meio de campo, como um todo, não tem um que se sobressaia tecnicamente do que os outros, não. São lineares, né? Mas todos sabem jogar, todos jogam bem. Forte é o coletivo, né? Exato, o coletivo desse jogador. Entra um, sai outro, e o técnico faz rodízio, que a gente vê fazer desde o final do estadual. Ele pegou o estadual para armar aquele time, né? E foi. Quer dizer que depois o time está armado. Então o meio de campo do Botafogo, entra um, sai outro, não cai o nível, às vezes até melhora. E na frente está lá o Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato. Se posiciona muito bem, né? Participa de jogada de tudo quanto é jeito. E os dois, o Vitor Sá e também o Júnior Santos. Júnior Santos. É, o Júnior Santos jogou muito bem também ali. Tem que ver quais os jogadores do elenco que podem fazer essa função. Se não tiver no elenco, tem que contratar, porque se machucar. Então, machuca, toma o cartão. Quem é que vai jogar, né? Com a mesma efetividade que os dois estão lá. Então é isso. O Botafogo botando mais 3 ou 4 jogadores aí no nível dos que estão lá, com certeza vai fazer uma campanha muito boa. É verdade. Até o momento lidera o Campeonato Brasileiro e pega o Goiás no domingo, fora de casa, lá em Goiânia. Botafogo que vai defender a liderança. O Vasco ontem empatou com o Coritiba, 1-1 no Couto Pereira, volta a campo no domingo contra o Santos em São Januário. E o Wellington Campos traz as primeiras informações do Vasco aqui no Giro Esportivo. Alô, Wellington. Ô Marco, e uma boa notícia para o Vasco da Gama, a doutora Amanda Borer, ela que é advogada do Vasco, conseguiu hoje no STJD um efeito suspensivo para o técnico Maurício Barbieri. Ontem ela fez o julgamento, tentou absolvê-lo, mas acabou tomando 2 partidas de suspensão. Ela recorreu desta decisão e, com o efeito suspensivo, o técnico Maurício Barbieri poderá ficar na área técnica no domingo às 16h em São Januário contra o Santos. Ele ganha condições, né, de trabalhar na área técnica até o próximo julgamento, que ainda não tem data e vai acontecer no pleno do STJD. O pleno se reúne 2 vezes por mês. E com o Barbieri, ontem ele não gostou da atuação do time, gostou do resultado, né? Porque tomou 1-0. Segundo tempo, o time foi bem melhor, deram certo as substituições que ele fez. E aqui no Giro Esportivo desta sexta-feira, ele comenta conosco justamente essas mudanças que deram certo, principalmente o garoto Eric Marcos. Tirou 2 volantes, acabou colocando mais um homem aberto, começou com o Figueiredo fazendo essa função. Tentou abrir um pouco mais a defesa do Coritiba, a gente sabia que eles iam se retrair bastante, ainda mais. No primeiro tempo eu acho que ficou um jogo um pouco mais igual, mas muito em função deles estarem vencendo muitas das segundas bolas, não por domínio de circulação de bola, ou posse ou isso. E a gente tentou ocupar melhor os espaços, circular um pouco mais a bola, gerar desequilíbrio na última linha deles. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso relativamente bem. Como eu falei, falta ainda finalizar mais, conectar melhor. E a entrada do Eric foi nesse sentido, um jogador que tem uma capacidade grande de um contra um, de vencer os duelos. Entrou, conseguiu amarelar o Natanael, conseguiu vencer os duelos ali, conseguiu criar bastante perigo por ali. É um menino muito jovem, está disputando a sua primeira competição profissional, já começa aí num brasileiro. É um menino que na última oportunidade sequer esteve no banco, mas fez um período de treinos muito bom. Falei isso com ele até na entrada. Eu sou suspeito para falar porque já o elogiei em outros momentos, mas digo, é um processo de transição. Hoje ele entrou muito bem, conseguiu ajudar bem a gente, fico muito feliz pela maneira como ele entrou e pelo gol que ele marcou. Aí então o Maurício Barbieri, durante a transmissão do garotinho José Carlos Araújo, o Aranha disse que Eric Marcos foi o grande nome da partida, entrou no segundo tempo e ajudou o Vasco, pelo menos a trazer um ponto para o Rio de Janeiro, viu, Marco? É isso, Wellington, Eric Marcos, que empatou o jogo ontem contra o Coritiba. Daqui a pouco, na sequência do giro, a gente vai falar um pouco sobre isso, até projetando a escalação para a partida contra o Santos. Mas o Leão, Barbieri consegue, o Vasco consegue o efeito suspensivo, Barbieri vai dirigir a equipe à beira do gramado, e óbvio que a pergunta não é essa, mas é a pressão que tem sofrido o técnico do Vasco, pelo que a gente observa de rede social, de torcida. Você acha exagerada nesse momento ou tem que cobrar mesmo porque não está correspondendo? Eu acho que tem que cobrar, mas não exageradamente, né? Olha, deixar em alerta o treinador e os jogadores, a cobrança é para deixar em alerta. Seria assim, uma confiança que achando, a torcida achando que esse elenco pode dar mais, esse time pode dar mais do que está dando aí. Agora, é aquele negócio da a cobrança tem que existir. O Barbieri está dizendo ali que tem jogadores que estão estreando, né? E realmente, se você bota um time só de garoto, fica complicado. Porque é um campeonato brasileiro, tem muito cascudo, principalmente nessa posição de meio de campo. E outra coisa, falta ao elenco do Vasco. O Vasco não tem ninguém que possa fazer o papel de armador do time, aquele que controla o meio de campo, pega na intermediária do Vasco e leva até a entrada da área do adversário. Não tem esse jogador. E um time que não tem um jogador que arme, que faça com que a bola saia da sua intermediária e vá até a área do adversário, fica muito difícil de você ganhar, fica muito difícil de fazer gols. Né? Então as jogadas se resumem mais pelas laterais. O time adversário breca, a bola não chega ao Pedro Raul. O Pedro Raul dificilmente participa do jogo, só faz na finalização, e são poucas as bolas que estão chegando lá. Então, eu acho que o Vasco precisa também botar um outro jogador ao lado do Pedro Raul aí. Ou então esses dois jogadores abertos pelas pontas para chegar ao fundo e fazer o cruzamento ou passe para o Pedro Raul. Já que o Vasco tem um centroavante, eu chamo de Giroud de São Januário, que é uma dificuldade de fazer um gol danado. Giroud tem uma dificuldade enorme. Então, a bola tem que chegar nele. Vou jogar com o centroavante. Aí contrato o Pedro Raul. A bola tem que chegar. Ele não está chegando, o Vasco não está fazendo gol. É isso aí. Já a gente vai falar mais sobre o Vasco aqui na sequência do Giro Esportivo e também tratar sobre o assunto da Operação Penalidade Máxima, tudo que aconteceu durante a semana, manipulação de cartões e outras coisas, vários jogadores denunciados, alguns já afastados, alguns até demitidos por justa causa. Já a gente vai tratar sobre esse assunto com matérias especiais aqui no Giro Esportivo. 22:25, o André Ribeiro tem um recado para vocês agora. Grande Marco Vasconcelos, meu amigo, amigos do Giro Esportivo, estamos chegando para falar de saúde nesta sexta-feira. É indispensável ter atenção e cuidado com seu organismo, principalmente com a rotina tão agitada dos dias de hoje, pois muitas vezes pela correria ou até mesmo por prazer, damos aquela exagerada na alimentação, aquela esticada na social. Aí acordamos estragados no outro dia. Por isso, é importante manter o organismo sempre limpo, garantindo um bom funcionamento. Não é, Manolo Gomes? Um abraço. Seja bem-vindo. Boa noite, amigo. Boa noite, André. Boa noite a todos que acompanham o programa. Com certeza, André. Você sabe que muita gente dá uma esticadinha no social, aí exagera na batata frita, exagera principalmente na gordura, naquela costela borboletinha. Isso vai intoxicando o nosso organismo. É veia, artéria, o fígado acaba sofrendo muita gordura no fígado. Então use o nosso Vitaleve. Você toma depois do almoço, depois da janta e depois dessa saidinha extra. Usando o Vitaleve, ele vai desintoxicar o seu organismo, limpando veia e artéria e melhorando demais a sua circulação sanguínea. O rim vai trabalhar melhor, o fígado vai trabalhar melhor e vai desinchar o seu corpo, tirando o excesso de açúcar, sal, corante e conservante, André. Agora, Manolo, diariamente ingerimos e absorvemos inúmeras toxinas, desde aquelas presentes na alimentação até aquelas que estão na poluição do ar. Essas toxinas podem agravar quadros de doenças autoimunes já existentes no organismo? Ah, com certeza, né, André? A gente vai intoxicando o nosso organismo, né? Desde, principalmente, pela alimentação, né? Você sabe que a alimentação, quando você acaba exagerando numa alimentação que não é indicada, não tem valor nutricional, seu corpo acaba sofrendo, né? Hoje a gente vê muitos obesos no Brasil, né? Metade da população brasileira é obesa. Então é importante usar o nosso Vitaleve para desintoxicar, para prevenir a obesidade e cuidar muito da nossa saúde, tanto física, que é importante, e além do mais, os nossos órgãos, o fígado, o rim, para que eles não sofram. Realmente, Manolo, é por isso que o Vitaleve é fundamental. Agora, Manolo, qual é a promoção para o ouvinte do Giro Esportivo nesta sexta-feira? André, vamos para a promoção, ó. Ligando agora, 0800 022 4055, ligue e aproveite. Você adquire hoje o Vitaleve junto com o Ora Pronobis. Vitaleve e Ora Pronobis com super desconto. Tem o Magnésio 3 Max nesse kit saúde total e ainda ganha o kit praia. Começa a pagar daqui 30 dias. Ligue agora mesmo, 0800 022 4055. Valeu, Manolo. Ligue agora. Peça a dupla da saúde da Eleve no 0800 022 4055. O mais completo do Brasil é da Eleve. A ligação é gratuita, o pagamento é facilitado e o envio na porta da sua casa na hora. 0800 022 4055. Não adie o cuidado com a sua saúde. 0800 022 4055. Super Rádio Tupi. Giro Esportivo. Oferecimento. Lucre com as melhores cotações na betnacional.com, a Bet do Carioca. Profetizou, ganhou, sacou. E a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou. Saque imediato via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou. Ai, então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual. Novo aplicativo Meu Açaí com descontos e ofertas exclusivas para você. Baixe, cadastre-se e ainda concorra a 40 mil vales compra de R$100. Informe seu CPF no caixa sempre que fizer as suas compras. E a partir de R$20 em compras de produtos das marcas participantes, você dobra suas chances. Consulte condições. Disponível gratuitamente na Apple Store e no Google Play. E aproveite. Açaí Atacadista, para todos, de sol a sol. Andaraí, buraco, queijo, alemão, jacarezinho, mas quem quer ir pro Yuti, querosene, canta cá, canta cá. Respeita. Tem que ter muito respeito, com carinho, um cuidado, é aí que eu te pergunto. O sinal tá pago? Tamo junto. Liga agora, 0800 702 9930. Sinal seguro, melhor fazer. Sinal tá pago. É nóis. De segunda a sexta, 17h, o show do Apolinho é um oferecimento de Inset Bom, um novo conceito em dedetização. Ligue 3842-4242. O Mercado Extra tem tudo o que você precisa. Mercado Extra conta com a gente. Cobrecom, fios e cabos elétricos, qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Lucre com as melhores cotações na betnacional.com, a Bet do Carioca. E Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro, sem burocracia. Plantão Tupi de Jornalismo. Informações do jornalismo da Tupi. Boa noite, Gustavo Mota. Boa noite, Marco Vasconcelos. Boa noite a todos os ouvintes ligados aqui no Giro Esportivo. A gente começa esse giro do jornalismo falando da previsão do tempo para este sábado de futebol aqui, não só no Rio, como também no Brasil inteiro. A gente tem aqui no Rio de Janeiro um céu parcialmente nublado, anublado durante todo o dia, chuva fraca a moderada já a partir desta madrugada e também com previsão de chuvas a qualquer momento do dia. A gente tem a temperatura bem baixa já neste sábado, a mínima esperada é de 14 graus, isso deve ser registrado também durante a madrugada deste sábado, a máxima deve ser de 26 graus, a gente tem também os ventos entre moderados a fortes em determinados momentos do dia, Marco. Ok, obrigado Gustavo Mota, mais informações no jornalismo da Tupi, agora você, Camila Moraes. Alô, amigos do Giro Esportivo. O proprietário de um motel localizado em Magé, na Baixada Fluminense, foi preso em flagrante por furto de energia elétrica. De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados foram até o estabelecimento nesta quinta-feira após denúncias de que o motel estaria com uma ligação clandestina direto na rede da concessionária. Ainda segundo os policiais, como não passava pelo medidor, a irregularidade fazia com que o real consumo de energia do imóvel não fosse devidamente registrado. O abastecimento de energia do motel foi normalizado e o dono do estabelecimento, que não teve a identificação divulgada, conduzido para a sede da especializada. A operação contou com o apoio de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli e de técnicos da concessionária responsável pelo fornecimento de energia. Camila Moraes para o Giro Esportivo. Informação, esporte e emoção, tá tudo aqui. Super Rádio do Tupi. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Giro Esportivo. Volta aqui no Giro Esportivo, 22:34, tá correndo rápido o programa, né? Tá passando rápido, já as primeiras participações através do WhatsApp, DDD 21 980188080, 980188080, você manda a sua mensagem e daqui a pouco a gente vai colocar a galera para falar aqui no programa. Conforme prometido, o assunto agora é o escândalo no futebol brasileiro, que tá rolando desde o início da semana, com a operação Penalidade Máxima. Na verdade, já é a fase 3 dessa operação, isso já estava correndo antes, mas nessa última semana explodiu ainda mais, são muitos nomes, jogadores de Série A, jogadores conhecidos aqui, inclusive do futebol do Rio de Janeiro, na época estavam aqui, o caso do Natan, né, que estava no Fluminense, hoje no Grêmio, Vitor Mendes, que hoje é do Fluminense, mas que na época estava jogando pelo Juventude. Escândalo que começou lá em Goiás, investigação que começou lá em Goiás através do Ministério Público e, a propósito, uma notícia de agora, uma bomba que aumenta ainda mais esse escândalo, já a gente vai divulgar aqui no Giro Esportivo. Primeiro eu quero trazer três matérias especiais, primeiro com o Vitor Rocha, porque o STJD hoje anunciou que vai tomar atitude sobre essa manipulação e o Vitor traz, portanto, essa matéria agora pra gente aqui no Giro Esportivo. Fala, Vitor Rocha. Ô Marco, e ainda falando sobre toda essa confusão envolvendo os esquemas de apostas dos atletas envolvidos, porque o STJD vem se mobilizando para tomar as primeiras atitudes a partir da semana que vem. A tendência é que neste primeiro momento aconteçam as suspensões preventivas, na qual os atletas em questão serão afastados oficialmente do futebol, ou seja, estarão proibidos de atuar, além de participar do dia a dia do seu respectivo clube. O STJD também estuda punir aqueles atletas que foram citados, mas que não aceitaram participar, justamente porque não denunciaram todo o esquema que foi revelado pela investigação Penalidade Máxima e denunciados pelo Ministério Público de Goiás. Todas essas confirmações partiram de Ronaldo Piacente, procurador-geral do STJD. Marco, você acredita numa rigidez, numa punição severa por parte do STJD, Leão? Eu acho que tem que ter, né? O futebol é uma instituição nacional, né? É diferente. Eu acho que a justiça dessa vez vai ter que arregaçar as mangas, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer a justiça, né? E o STJD aí parece que vai fazer análise nos acontecimentos para depois dessa análise as medidas cabíveis aí de acordo com o que o STJD descobrir, né? Então vamos esperar para ver qual será o resultado dessa apuração do STJD para depois ver as medidas aí. Agora vamos aguardar. Agora que tem coisa, tem. Né? Dizer que não tem mais, não. Está pipocando muito. De vários lugares, de várias maneiras aí. É verdade. A Gabriela Marino traz agora uma matéria porque os jogadores do Atlético Paranaense, que estão envolvidos dois, foram demitidos, afastados pelo clube, não das atividades, mas por justa causa, inclusive. Fala aí, Gabi. Alô, Marco Vasconcelos, amigos ligados aqui no Giro Esportivo. O Atlético Paranaense anunciou hoje que rescindiu o contrato de dois jogadores citados em mensagens sobre esquema de apostas esportivas. O lateral esquerdo Pedrinho e o volante Brian Garcia foram desligados do clube. Os nomes dos atletas aparecem em uma planilha de apostadores divulgada pelo O Globo, que consta na investigação do Ministério Público de Goiás. A Operação Penalidade Máxima 2. Os jogadores já tinham sido afastados e não ficaram à disposição na partida contra o Internacional, na última quarta pelo Brasileirão. Vale destacar que, no momento, eles não foram denunciados e nem se tornaram réus no caso. Em nota, o clube afirmou que não vai mais se manifestar a respeito do assunto, inclusive por meio de seus profissionais. O Furacão entende que a questão deve ser tratada pelas autoridades competentes. Marco. Atitude radical, drástica do Atlético Paranaense, ou tinha que fazer isso mesmo, Leão? Eu acho que tem que fazer isso, né? A coisa está crescendo aí, vem mais coisas ainda, e eu acho que a atitude tem que ser altamente punitiva. Eu acho que todo mundo, todo jogador que estiver envolvido, né, nessas armações das apostas aí, tem que ser banido do futebol. Não pode mais ser jogador de futebol, não pode ser técnico, não pode ser preparador físico, não pode ser dirigente, né? Não pode ser dirigente, tem que ser realmente banido, não se meter mais. E se não fizer, se a nossa justiça não tomar uma atitude agora, como em outros países essas atitudes já foram tomadas, vai ficar complicado. Tem que erradicar, né, essas fraudes aí nesses resultados, senão o nosso futebol vai ter um prejuízo muito grande, e se não forem tomadas posições severas, com certeza não demora muito, nós vamos ter jogos, se é que vamos ter jogos, com os estádios completamente vazios, porque ninguém vai para ser enganado, ninguém quer ser enganado, até como torcedor, não estou dizendo para vocês enganado, como apostador, não. Como torcedor, né? Que o torcedor acha que o time dele está muito bem, daqui a pouco aparece um pênalti, o time dele perde. Perde por quê? Porque tem uma armação, alguém levou dinheiro para derrotar o time dele, indiretamente, não diretamente, né? Então, acho que as punições têm que ser bastante severas. Ainda sobre essa notícia dos jogadores do Atlético Paranaense que foram demitidos por justa causa, o Wellington Campos traz agora um convidado especial para abordar, repercutir esse caso e também outras situações desse escândalo no futebol. Fala, Wellington. Então, Marco, nesta matéria especial, nosso convidado é Alfredo Sampaio, presidente da FENAPAP, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais do Brasil. Vamos abordar com ele dois assuntos. Primeiro, a Lei Geral do Esporte, que foi aprovada lá em Brasília, mas desagradou muito a classe dos jogadores e treinadores também. Explica pra gente, Alfredo. Ué, então acho que um dos principais prejuízos é, mais uma vez, se discutir lei em Brasília, votar para votar e não ouvir quem de direito. Toda lei, a maioria das vezes que tem alguma PL em Brasília falando de futebol, pode ter certeza que está trazendo, tirando direitos dos treinadores, direitos dos atletas. Então, esse é um prejuízo muito grande. Discutir essa lei, ela é de 2014, foi votada agora, essa PL ela foi feita por advogados todos ligados a clubes e CBF, e fizeram do jeito deles, e não nos ouviram, não ouviram os atletas. Será que alguém acha que se nós fôssemos lá discutir os tópicos que teriam mudança, que estavam sendo previstas as mudanças, trazendo prejuízo, que nós não íamos nos opor e nós não íamos divulgar a nossa oposição. Então, assim, o problema é que eles ouvem de forma protocolar. É aquela coisa de audiência pública, que você vai lá, fala durante 10, 15 minutos, mas a gente sabe que não adianta de nada, porque tudo é resolvido nos bastidores. Então, esse é o principal prejuízo. E especificamente na lei, tem alguns pequenos pontos, mas eu acho que o mais importante é a questão da cláusula compensatória, que realmente é de extrema perda para os atletas. Nós, lá atrás, na mudança da lei Pelé 2001, nós fizemos uma nova redação da cláusula compensatória que garantia o atleta fosse demitido 100% do seu salário, e eles agora mudaram tudo de novo, e como reafirmando, sem a discussão, sem um debate, sem ter o contraponto de tudo que eu estava imaginando. E isso é ruim. Tem problema também do seguro, que foi trocado. Tem a questão do direito de imagem, o direito da PL, da carteira, que voltou a ser 60 para imagem 40 de contrato, né, na carteira de trabalho. E isso, no meu entendimento, é muito ruim, porque o atleta perde férias com garantia, 13º. Todo mundo sabe que o direito de imagem é para não se pagar os encargos, os impostos. Só que os atletas e os treinadores, eles são quase que obrigados, muitas vezes, a assinar, senão o clube não assina. Então, eu acho que o maior prejuízo, o Elton, como eu falei, é não se discutir as leis com as categorias, com as pessoas que representam as categorias, e mais uma vez isso foi feito. Agora eu quero saber de você, Alfredo, a respeito do Atlético Paranaense, que demitiu nesta sexta-feira, por justa causa, dois atletas que foram citados nas planilhas aí dos apostadores, chamada de manipulação de resultados: o Pedrinho, lateral esquerdo, e o volante Brian Garcia. Como você vê esse tema? Wellington, acho que essa questão do Atlético Paranaense, o clube, na sua função de empregador, ele, se comprovadamente um funcionário, um atleta, tiver comprovadamente participado de alguma situação como essa, ele tem o direito de fazer o que fez, de dar justa causa. Então, eu estou vendo de forma estarrecedora tudo o que está acontecendo. São muitos atletas. Isso a gente ouvia falar, né, em clubes assim de baixo investimento, atletas com salário baixo, mas chegou num nível que você vê que não é, contaminou todo mundo pela facilidade da coisa. Então, o futebol brasileiro não precisava disso. Isso é uma bomba que caiu aqui dentro. É muito triste ver que os nossos jogadores estão sendo seduzidos por essas situações de apostas e colocando em xeque a sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida futura, que provavelmente muitos desses atletas que supostamente estão participando dessa situação, provavelmente vão perder espaço no futebol. Então, jogar a carreira fora por uma bobagem, por uma coisa que deveria ter sido regulamentada antes de entrar aqui. Acho que houve um erro grosseiro do governo federal e não de forma prévia, não ter cuidado dessas questões. Obrigado, Alfredo Sampaio, ele que é o presidente da FENAPAF, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais do Esporte Brasileiro, em Marco. Ok, obrigado ao Wellington Campos com mais uma matéria especial sobre esse assunto, abrangendo no início aí também a questão da Lei Geral do Esporte, que isso é papo para a sequência aí das semanas. A gente vai tratar desse assunto mais à frente no Giro Esportivo, mas nesse momento, Leão, o que disse o Alfredo me chama a atenção, porque a gente sempre imaginou que algumas coisas acontecessem ali com clubes menos importantes, clubes menores, com jogadores que ganhassem pouco, como o próprio Alfredo citou. Agora, quando chega no nível de Série A, jogadores que a gente está tratando aqui de Atlético Paranaense, que foi finalista da última Libertadores da América, os caras precisarem disso. O surpreendente é isso. Aí você vê o quanto de dinheiro corre por fora nessa aposta aí, né? Viciada. Aposta que você sabe qual vai ser o resultado. Porque um jogador do Atlético Paranaense, por exemplo, esses dois aí, esse já, o clube já reconheceu, já riscou, já botou para fora aí. Qual é o salário dele? O salário dele não deve ser uma mixaria, não. Muito pelo contrário. E com certeza, eu acho que está, ou deveria estar, acima de qualquer oferta de entregação, de qualquer coisa, né, jogada. Até porque a carreira está em jogo. A carreira você se suja por pouco, entre aspas, mas é, o cara que tá, tem a carreira, digamos assim, esteja com 25 anos, ele está há mais de 10 gramando, acordar cedo, a Kombi passava, sim, botava para treinar, ia tomar café, não sei o quê. A vida do jogador de futebol, até ele chegar lá no status de craque e ganhar uma fortuna, é muito dura, né? E nem todos conseguem chegar ao status de craque e ganhar fortuna. A maioria não consegue. Mas mesmo sem ganhar fortuna, dá para ter um salário, né? Dá para ter um salário que você não precisa ser... Se corromper por isso. Se corromper por isso aí, como você está dizendo. É uma coisa lógica aqui. Agora, a regulamentação das apostas é uma coisa, na lei e tal, as lojas de apostas pagarem impostos, papapá. Mas a corrupção, a armação dessa variação que tem, lateral, pênalti, qualquer coisa assim, não está dentro dessa regulamentação. Isso é feito no por fora. De que maneira que se pode pegar isso aí e punir os caras que estão fazendo, estão agindo dessa maneira, né? Estão mexendo aí nos resultados ou nos acontecimentos, né? Do jogo. Então não é só ver essa regulamentação aí, não. É punição, Ministério Público, polícia, não sei o que e tal, para ver qualquer suspeita, qualquer fumacinha, chega lá e examinar profundamente, porque senão é o que eu falei, se as nossas autoridades não tomarem as atitudes corretas aí de punição e punirem realmente, o futebol vai ficar sem plateia, sem ninguém, sem torcedor. Tem razão. E a notícia que eu chamei a atenção antes de apresentar essas matérias especiais é a seguinte: agora há pouco foi divulgada pelo G1, pelo site, inclusive no Jornal Nacional. MP, Ministério Público, identifica pela primeira vez fraude em um resultado de uma partida. Pela primeira vez nessa investigação aparece uma fraude, uma investigação que está acontecendo, de uma fraude em um resultado de um jogo. Trata-se do confronto entre Goiás e Goiânia, disputado no dia 12 de fevereiro desse ano. Veja que tudo isso que estava acontecendo até agora é referente ao campeonato do ano passado. Então já aparece uma questão de um jogo e desse ano. 10ª rodada do campeonato estadual, lá em Goiânia, que foi onde tudo começou, com uma denúncia do presidente do Vila Nova, depois de ele ter recebido isso. E aí ele encaminhou a polícia, encaminhou ao Ministério Público de Goiás, que iniciou essa investigação toda. Os indícios obtidos pelo MP sugerem que o jogo foi armado para terminar com a derrota do Goiânia ao fim do primeiro tempo. E a matéria aqui diz o seguinte: que o Ministério Público encontrou indícios de que jogadores venderam o resultado do primeiro tempo de uma partida do Campeonato Goiano no início do ano. A reportagem do Guilherme Roseguini e do Martim Fernandes. A gente tinha visto até agora cartões, pênaltis cometidos, escanteios, e a abordagem dos apostadores tentava sempre cooptar atletas para manipulação de situações de jogo, como você colocou há pouco, Leão. Mas essa operação penalidade máxima do MP já tem indícios de que em ao menos uma partida, eu duvido que pare por aí, infelizmente, a negociação foi mais ampla, com influência direta no resultado. Então, segundo o G1, o site teve acesso aos documentos e a partida disputada às 10 horas no estádio da Serrinha acabou mesmo 2-0 para o Goiás, com os dois gols marcados no primeiro tempo, na etapa inicial. Na véspera da partida, Bruno Lopes, que é apontado pela operação como líder desse esquema todo, negociou com o Denner Barbosa, jogador com contatos no futebol goiano, mas que na época atuava no Operário de Várzea Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Então veja que ele buscou essa ponte com um jogador que tinha muitos contatos lá em Goiânia, o Denner Barbosa, e a quadrilha, através do Bruno Lopes, conseguiu chegar nesse pessoal. Nos diálogos, o Denner sugere que tem um time em Goiás com toda a defesa cooptada e sugere a derrota no primeiro tempo ao apostador. 2 horas depois, a conversa é retomada. O Denner assegura que fez um acordo com os jogadores do Goiânia. Então, o chefe da quadrilha lá nem sequer chegou no pessoal. Foi através do Denner. Foi a ponte, como eu disse. E o Bruno Lopes diz que o negócio está fechado, oferece 10 mil para cada jogador. Na sequência, envia o comprovante de um depósito de 20 mil na conta do Denner, como adiantamento do negócio. No dia seguinte, após o jogo, a dupla volta a se falar e eles comemoram o resultado. Então, parece que o lixo é maior aí, né, Leão? É. Se teve esse aí, com certeza outros jogos, ou no próprio campeonato goiano, ou em outros campeonatos estaduais por aí, né? Porque eles estão indo justamente nos mais vulneráveis, aqueles que os salários não são aqueles salários altamente recompensadores, né? Mas mesmo assim, o salário de um jogador de futebol de um clube mediano, como esses que foram citados, mediano em relação aos grandes daqui, logicamente, não seria preciso o cara se corromper. É verdade. E para finalizar, a matéria diz ainda que o Denner Barbosa, esse que fez a ponte, né, o meio-campo, nesse caso, foi interrogado pelo MP no dia 25 de abril, mas não foi denunciado. Procurado, o advogado do jogador disse que o Denner fingiu que participaria do esquema para receber um dinheiro de uma dívida antiga que o Bruno Lopes tinha com ele. E que o Denner encerrou o contato com o Bruno logo após o comprovante enviado. Em nota, a defesa afirma que vai provar a inocência do atleta. Então, veja que o cara é tão cara de pau que ele consegue dizer que ele fingiu. A advogada nesse caso é Jeanette Claire, né? Deve ser. E se ele, se ele tinha um dinheiro para receber do Bruno Lopes, de que era esse dinheiro? Que matemática que ele fez, né? É uma reengenharia, como diria o Márcio. Verdade. Rapaz, vou te falar um negócio. Para você comprar uma dívida, para receber essa dívida, você deu uma bicicleta legal. A coisa, não dá para acreditar. A coisa melhor... parece que vai piorar, Leão, infelizmente. É. A gente segue acompanhando aqui na programação da Super Rádio Tupi, mas essa é a informação de agora. A gente já trouxe algumas notícias do dia, nas atualizações, mas agora há pouco essa é a notícia mais recente. O Ministério Público identificando pela primeira vez uma fraude em resultado de uma partida. O André Ribeiro tem um recado para vocês, já já a gente volta aqui no Giro Esportivo. Valeu, Marco Vasconcelos e amigos do Giro Esportivo pela Tupi, estamos de volta e eu quero saber do ouvinte ligado na Tupi, como anda a sua vida sexual, meu amigo? Saiba que falhar na hora H pode ter a ver com ansiedade, como quando vem à mente aqueles pensamentos de que você não vai conseguir satisfazer a parceira. E aí você acaba falhando mesmo, ou evitando sexo para não ser constrangido. Qual é o seu caso? Fique tranquilo, tem solução. O tratamento da Dr. Care está ajudando milhares de pessoas pelo Brasil afora. Funciona mesmo, não é isso, Vanderlei Moraes? Boa noite. Boa noite, André Ribeiro. Boa noite para você que está acompanhando aqui o Giro. Olha, esse é o tratamento que tem sim ajudado muitos homens, não só aqui no Rio, mas no Brasil inteiro, gente de todo canto, que ouve a Tupi pela internet aí, pelo YouTube, e acabam ligando. A gente entrega, envia para todo o Brasil. É um tratamento seguro e é um tratamento que vai resolver, vai turbinar a vida sexual, melhorar a sua performance. Qual homem que não quer isso? Ele age de forma preventiva e age quando já se tem o problema. O Dr. Care é um tratamento que ele foi desenvolvido, André, por especialistas. Ele foi submetido a vários testes, inclusive com pessoas. Quando chegou num ponto em que o resultado era satisfatório, e aí a gente colocou à disposição, facilitou o acesso. Você liga, fala com o especialista e tem acesso a esse tratamento garantido, André. Eu sei que em um grupo de amigos, todo mundo conta vantagens sobre sexo. E ninguém assume um problema de ejaculação rápida, por exemplo. Como funciona esse contato com a Dr. Care? E o tratamento, Vanderlei? Olha, esse realmente é uma questão que o homem não vai contar vantagem, né? É igual a história de pescador. Agora, falar abertamente a verdade, é difícil. É difícil até pro homem reconhecer. É por isso que muitos